Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Algumas músicas era bom quando você não entendia a letra. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bípedes. E a música boa morreu na década de 80, início de 90. Isso é um fato, não adianta se irritar. Atestado de velhice! Atestado de velhice! Olha o verdade! Pois é. Aqui é o Guga Mafra e eu trouxe a minha guitarra. Aqui é o Tucano e eu não sei o nome de 90% das músicas da minha infância. Não queira saber. Aqui é português e eu não sei nenhum nome de música. Eu canto o refrão, sabe aquela música? Ajuda bombeiro. Aqui é o Azaghal, Legends Never Die. Essa é piada interna. Cara, o Almôndega, ele fica ouvindo uma música que é só essa frase: Legends Never Die. E looping, o dia inteiro. É League of Legends, pô. É? É do LoL, ah, é? Ah, então é faz isso. Faz sentido, né? Caralho, 2 horas, maluco. O moleque acordou, limpou o jornal do cachorro, botou comida pro cachorro, foi tomar banho demorado. E a música em loop, cara. Em loop. Legends Never Die. Eu não sei como é que é o ritmo. Legends Never Die. Muito bem, Legends, nós vamos falar de músicas. Qual é a música, maestro? Aquelas músicas que marcaram as nossas vidas, que tem histórias relacionadas, aquelas letras que a gente não entendia. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. Agora vamos brincar de qual é a música. Canelada. Canelada. Então vamos para mais uma semana de mês e caneladas no Nerdcast! Vamos! E olha só, Zaga, hoje é Black Friday! Tão esperado Black Friday! Nós temos parceiros de Black Friday também, sim, olha só! Vamos falar do Magazine Luiza, Zagal! Olha aí! Está aqui de mãos dadas com o Jovem Nerd, dica para Black Friday, porque depende do que você vai comprar, hein? Temos muitas opções e no app do Magazine Luiza tem um monte de ofertas com frete grátis. Ó. Oh. É, e olha só, eles dizem que a navegação que você faz pelo aplicativo também é grátis. Você não paga dados de celular quando você faz a navegação. Pô, tá vendo moda isso, não, né? É uma coisa fantástica? Então, olha, você navega sem gastar seus dados e ainda tem frete grátis. Baixa o aplicativo e já olha lá, iPhones com preços animais, tem notebook, HD externo, tem coisa pra caramba, cara. Quem confia no Magalu sempre se dá bem. Aproveita, baixa o aplicativo e navega lá pra você ver os eletrônicos que você mais quer nesta Black Friday por preços absurdos. Só no Magazine Luiza! E hoje também é Black Friday na Nerd Store! Na verdade, é o último dia da Black Friday Net Store. Exato. Os outros estão começando, a gente tá terminando. Verdade. Começou essa quarta-feira. Black Friday Net Store é toda quarta-feira. Não, não pergunte por quê. Não, a quarta, quinta e sexta. Certo. São 3 dias da Black Friday. Certo. Então, hoje é o último dia. Eu acho. A gente sempre avisa. Vai desde quarta-feira, porque a parada acaba. Somente os descontos mais agressivos. Acaba muito rápido. Então eu não sei nem dizer o que, que ainda tem. Eu não sei nem se tem. Mas olha só, você ainda tem chance de entrar na Nerd Store, fazer uma busca pelos seus produtos favoritos de todo tipo de... Cara, tem muita coisa, tem luminária Star Wars, cara, é mega, olha, 50% de desconto nas luminárias Star Wars, cara. Não, tem produtos com até 70%. Caraca, esse, eu não sei se tem mais, realmente. Campeonato. Mas, cara, vai lá, vai lá, vai, escolha o que sobrou dessa multidão invadindo a Nerd Store pra comprar na Black Friday, porque você vai achar ainda que aproveita esses preços, que depois, ó, amanhã já subiu tudo, de novo. Black Friday é preço de Black Friday. Meu que seja na quarta. Corre lá na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E hoje hoje, Azaghal, é a última sexta-feira do mês. Oh. O que significa que temos Nerdcast Empreendedor trazido pelo meusucesso.com, Azaghal. Sua escola de insight e negócio, você já sabe, os caras criam um conteúdo espetacular sobre empreendedorismo, com documentários que não devem nada a qualquer produção internacional de primeira linha sobre os maiores empreendedores do Brasil. E agora eles têm uma série incrível sobre Vale do Silício que vale a pena você ver. Olha, ouve esse Nerdcast Empreendedor que no final a gente fala do link que vai te dar 7 dias de graça na plataforma para você que tem receio de não ser bem o que você quer. Sempre acontece isso com qualquer serviço de assinatura. Você fica com um pouco de receio e você acaba não fazendo por isso. Experimenta de graça por 7 dias e vê todo o conteúdo que os caras têm para mostrar para você, já ver como é valioso o que eles estão produzindo lá. E hoje o papo é valiosíssimo porque vamos falar sobre educação financeira. É claro, não é uma aula técnica de educação financeira, mas é um papo com um insight muito maneiro do Flávio Augusto sobre suas próprias experiências com a educação financeira e sobre uma forma geral de você encarar o mundo das finanças ao seu redor, cara. Navegar na vida sem educação financeira é muito diferente do que uma pessoa que tem noção do que fazer com o seu dinheiro e aonde fazer o seu dinheiro crescer. É um papo muito valioso, cara. Escuta, tá na sua timeline de Nerdcast já, depois de ouvir esse, já baixa pra ouvir o Nerdcast Empreendedor desse mês que tá irado! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 17 minutos e 40 notas para o time dos homens. E Azaghal, quero agradecer mais uma vez aos nerds que salvam vidas doando sangue. Fábio Ribeiro, Henrique Barbosa, Vinícius da Rocha, Janine Tavera, Felipe Xavier, Matheus Mendes e a menção honrosa a Amanda Viegas, que foi doar sangue com o Matheus, mas infelizmente não deu certo, mas valeu a intenção. Robson Dal Bosco, Rodrigo Rizzo e Thiago Pisoni. Muito obrigado, galera! Temos também a galera do Escapo Solidário, a Kathleen Souza, a Sara Meneghel e o Gustavo Kuhn. Olha aí, galera, muito obrigado! Arte dos fãs! Uma arte muito maneira aqui, Alotone sentado e Xerife Azaghal pelo Guilherme Lourenço. Muito maneiro. Eu não tô sentado na imagem, eu e de índio, é isso. Alotone sentado, entendeu? Tem o Jovem Maromba pós-bariátrica pelo Felipe André, muito bom, valeu, cara. Aí, vamos chegar lá, vamos chegar lá. E temos o Ozop por Éder Gil, com maneiro, um estilo meio Tim Burton. Muito maneiro, muito irado, legal, irado. Um estilo muito legal. Tem outras artes aí que você pode conferir no app ou no post no nosso site. No app, lembrando que tem uma promoção especial na Black Friday, ele está gratuito. Completamente graça. Você entra na sua store de iOS ou Android, você clica e ele baixa e você não paga nada. Não paga nada. Na Black Friday... todos os outros dias também. Na Black Quarta, na Black Quinta, na Black Sexta, não paga nada. Fábio Barros Lizac, 38 anos, jornalista freelancer, Osasco, São Paulo. Salve, salve, nerds. Esse... de longe, não é o meu primeiro e-mail. Sou eterno viúvo da versão resumida. Ao longo dos anos, tenho evangelizado o Jovem Nerd e o Nerdcast a todos que posso, apresentando para todos os meus amigos de um grupo que ainda se mantém desde a adolescência. Olha que legal. Fora os primos e colegas de trabalho ao longo dos anos. A mais nova convertida é a Dona Beth, minha mãe, que finalmente se tornou uma fã graças ao Nerdcast Story. Olha aí, fazendo diferença. A ideia da Azaghal. Fábio, muito obrigado pela sua evangelização. Valeu, cara. Gostaria de apontar duas caneladas dadas no Nerdcast 594 Blade Runner 2049. Menos no ar e mais futurista. A primeira foi quando a Azaghal mencionou que o Gaff nem falava inglês no começo do primeiro filme. Porém, ninguém soube identificar qual era a língua que ele falava. O Harold arriscou um búlgaro. E o Afonso Solano sacaneou o fato do Gaff ser chicano e que provavelmente ele deveria falar espanhol e oferecer tacos ao Decker, estereótipo alert. Mas existe um motivo para essa confusão. Na verdade, Gaff fala City Speak, que no lore de Blade Runner seria um dialeto nascido da diversidade cultural da Los Angeles futurista. Ah. que é especialmente exaltada nessa sequência da barraca de noodles. Aham, sim, com certeza. A ideia do dialeto surgiu do próprio Edward James Olmos, enquanto pesquisava para a construção do background de Geth. O dialeto seria composto de várias línguas, como é mostrado no diálogo dessa cena. Irado. Vou até rever. Maneiro, maneiro. Primeiramente, o policial acompanhado de Geth fala... Não precisa nem rever, ele já botou aqui. É, hey, Idiwa, que em coreano é, ei, vem aqui. E o Geth então diz, Monsieur Azonal Kavessen Engen Bitte. É, senhor, me acompanhe imediatamente, por favor. Bitte é por favor em alemão. Então, utilizando uma mistura de francês, que é Monsieur, húngaro, que é Azonal Kavessen, e alemão, que é Engen Bitte. Caraca, que loucura. Em seguida, Geth fala algo que causou muitas risadas na audiência quando o filme foi exibido em salas de cinema na Hungria. Lofas Negorimar. Te Wagni a Blade, Blade Runner. Quer dizer, besteira, de jeito nenhum, você é o Blade, Blade Runner. Com a diferença que Lofast seria o equivalente ao Bullshit na língua inglesa. Mas a tradução literal se refere ao membro do cavalo daí. Caralho! Daí é de risada. Piroca de cavalo, de jeito nenhum. Você é o Blade, o Blade Runner. Piroca de cavalo. Geth continua. Captain Brian Toca. Meni Omayo. Que é um japonês meio ao quebrado para Captain Brian Toga, que significa Captain Brian, como sujeito da sentença. Meni Mai, conhecer alguém, e Yo é apenas uma exclamação. Então, a adaptação Captain Bryant. Ele quer vê-lo. Caraca. Cara, eu não sabia. Tantos anos e não sabia disso. Outra canelada, na verdade, é uma observação que a Rachel não possui olhos verdes. E o que Deckard fez na hora foi, na verdade, resistir à oferta do Neander Wallace. Já que... Bem que eu fiquei assim, eu olhos verdes, eu acreditei. Ela não me pareceu os olhos de cor estranha. Exato, exato. Eu lembrava, os olhos da Shan Yang do filme não eram verdes. De ser olhos escuros, né? Ainda que fosse uma réplica perfeita da Rachel, ele tava recusando. Acho que isso muda um pouco a coisa. Caraca, o cara fez um clone da Rachel! Mais um argumento ao favor do furo. Ela não... Tá vendo? O Afonso Solano ficou defendendo. Ah, ele diz que ela não tem olhos verdes. Então quer dizer que ele não fez ela perfeita, que não era um clã. Toma! Toma que a Rachel não tem olhos verdes, seu maluco! Paulo Eduardo Aragon, 21 anos, formado em Engenharia Ambiental, Niterói, Rio de Janeiro. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Este não é o meu primeiro e-mail. Okay, uma frase tão simples. Seguiu as regras. No Nerdcast 594 sobre Blade Runner, vocês citaram uma cena no filme na qual o ex-parceiro de Deckard, Geth, deixa um origami de um carneiro na mesa diante de K. Carneiro, eu acho que o Harald falou cordeiro, né? Mas enfim. Por mais interessante que tenha achado a interpretação do Harald sobre o cordeiro como um símbolo de sacrifício, acredito que a cena talvez seja um proposital easter egg do diretor em homenagem à obra original de Philip K. Dick. Inclusive o nome do carro ser K deve ser por isso, né? Que porra! Não, mas tudo bem. No livro que deu origem ao filme, Androids Sonham com Ovelhas Elétricas? Interrogação. Eu nunca consigo pronunciar o nome desse livro. É que você tem que falar o título, só que tem que fazer uma pergunta. É. Androids Sonham com Ovelhas Elétricas? Com Ovelhas Elétricas? Se tivesse uma interrogação no começo, que nem espanhol, a gente... Mas vamos lá. O maior desejo do protagonista é obter uma ovelha de verdade. Sim, na trama do livro, que difere bastante do roteiro do filme, as pessoas possuem obsessão em ter animais de verdade. É, no filme isso é citado como... Eles falam assim, você é animal de verdade, é polícia de verdade. É caro demais. É, exatamente, exatamente. Os animais de verdade são considerados como um sinal de status e de diferença entre humanos e replicantes. Uhum. Pois apenas humanos possuem empatia e por isso criam animais com todo zelo e carinho. Uhum. Dito isso, na cena de Blade Runner 2049, em questão, Geth deixa um origami na mesa no exato momento que diz que Deckard foi atrás daquilo que ele mais queria. Ah. Acredito que seja uma brincadeira com o fato de Deckard, na obra original, começar e terminar o livro atrás de uma ovelha de verdade como animal de estimação. Excelente, uhum. Excelente e-mail. Olha aí, pode ser uma leitura também, né? Esse filme tem várias... Mas essa aí fez bastante sentido. É, maneiro, maneiro. Bruno Correia, 27 anos, analista de sistemas Curitiba, Paraná. E aí, Nerd, como vai a dieta? Estamos indo... Esse não é o meu primeiro e-mail, sublinhado. E eu passei no teste Voidkampf. Sobre a reprodução dos replicantes, a obsessão do Neander Wallace, o Jared Leto, não era construir uma nação de replicantes ou aumentar sua produção, e sim aumentar a capacidade da Wallace Corporation em dominar as estrelas. Ele menciona isso no filme. É, foi daí que eu imaginei. Ele queria os replicantes para ser essa força de trabalho. Bom, ele continua. Os replicantes são enviados para trabalhar nas colônias devido à sua constituição aperfeiçoada, e a partir do momento em que os replicantes possam se reproduzir, a Wallace Corporation passaria a dominar toda e qualquer empreitada além mundo. Não entendi a ligação. É, mas ele automaticamente lembrou da Hirawata Networks querendo dominar a porra toda. A Wallace Corporation não tem problemas com sua produção. A cena onde o Wallace participa do boot de uma nova replicante, aquela não era apenas mais uma, mas um novo protótipo criado para tentar replicar a reprodução humana. Quando o objetivo não é atingido, ele desconta sua frustração justamente no ventre da replicante, se livrando dela. Ok, vamos dizer que ele viu que ela não poderia, com aquelas câmerazinhas, ele viu que ela não poderia se reproduzir, é isso? Acho que sim. Além disso, em outra cena, em uma conversa, ele diz que tem milhões de filhos. Mas por que que ele se lamenta de só poder produzir uma quantidade limitada? É, ele fala, são tão poucos. Exato, exato. Fazendo um pequeno paralelo, Wallace conseguiu testar a capacidade do sistema reprodutor da replicante através de seus olhos Bluetooth e a e a matou sem remorso quando descobriu que ela não tinha utilidade, e o mesmo foi feito quando a Rachel, o V1.1, deixou de ter utilidade. Pois além de ser estéril, não convenceu Deckard a dizer onde a criança estaria. Eu não fui convencido que aquela Rachel era estéril, mas tudo. Se livrar de uma peça tão importante, e o foco de sua obsessão seria contra um Wallace empresário que salvou o mundo da fome e convenceu governos de que seus replicantes são confiáveis a ponto de abolir a lei que proibia seus anjos na Terra. Desculpe pelo longo e-mail, espero ter agregado valor a esta trama que fala de um futuro desgraçado que sabemos que um dia chegará. Olha, só quero dizer assim, eu vi gente comentando, puta, Jovem Nerd odiou Blade Runner e adorou Liga da Justiça, não tem sentido. Caraca, a gente não odiou Blade Runner, cara. A gente falou isso várias vezes durante o Nerdcast. As pessoas não fazem a leitura interpretativa do que a gente... não consegue entender hoje em dia amor e ódio. É só amor ou ódio, né? Exato. Ou você gosta ou você desgosta. Não tem meio termo. Não tem meio termo, não. A gente falou muito mais bem do filme do que mal, eu acho. Eu desgostei bastante do filme. Mas... e assim, são filmes diferentes. É, o que eu espero... É muito sem sentido você querer comprar um Blade Runner e a expectativa que ele gera no espectador, uh-huh, e um filme de herói e a expectativa que ele gera. Ah, porque são dois filmes completamente diferentes. O que eu espero de um filme super-herói é completamente diferente do que eu espero de um sci-fi denso como Blade Runner, entendeu? É por isso que essas listas e críticas que tem nota não funcionam. Exato. Eu não gosto de dar nota pra filme. É, não dá pra comparar. É. São escalas diferentes. É, exatamente. O filme de herói é uma escala diferente de um drama. Então é difícil. Aprendam. O mundo... Eu sei que é difícil, mas aprendam. O mundo não é preto e branco. Exato. Por mais que pareça, por mais que o Facebook mostre isso pra você, existe aí um tom, pelo menos uns 50 tons de cinza nesse meio. 1, 2, 3, 4... E, Azaghal, vamos lembrar mais uma vez que está chegando a grande inauguração do Seven Kings Burger and Beer, rapaz! É isso aí, agora semana que vem está aqui, mãos lindas, Fernandinho do Burg. Olha só esse jabex. Faltam dias. Olha só, você vai inaugurar... Falta assim. 3 dias, literalmente. É isso aí. É, pai. Quer dizer, depende de quando você ouviu. Depende de quando você ouviu, né? Vai inaugurar na segunda. Sabe que no restaurante do lado, a gente já ficou amigo, né? Aham. Do restaurante que tem do lado. Aham. Porque também não é nem concorrente, porque lá é comida fitness, né? Geração fit e o nosso é geração fat. Caraca. Aí, trocando ideia, ele falou que outro dia parou uma van e dois carros, começou a sair gente. E aí entraram lá no restaurante perguntando, é aqui que é hamburgueria? Caraca. Eita. Do Fernandinho, mãos lindas. Aí, não abriu aí. Como assim? Foi excursão? Já tá tendo excursão. Caraca, cara. Olha. Então fica a dica, se você não é de Santos, quem é de Santos é o privilegiado, vai ter na esquina de casa o melhor hambúrguer do Brasil. Olha aí. Segundo o júri de Ana Maria Braga. Uhum. Mas se você não mora em Santos, mas mora em São Paulo, grande São Paulo, é a Morinha. Desce a Serra. Morinha. Não, vai no feriado, que você vai se fuder. Mas, né? Um dia normal, aquele dia assim, o que eu vou fazer hoje? Nada? Tenho aí umas 2 horas, sobrou 3 horas, vou lá comer um hambúrguer. É uma hora pra descer, uma hora pra subir e uma hora de alegria. Mas se liga que vai estar cheio, né? De qualquer forma, a gente vai estar fazendo stories da fila. Ah, boa, pro cara ter a noção. Porque aconteceu de lá no evento que a gente fez no Butantan Food Park, lá no Vila Butantan, que teve gente que saiu de muito longe, a gente avisou que só ia levar 300 sanduíches e tinha 600 pessoas na fila. Aí teve gente do interior que tinha ido só pra isso e não conseguiu comer. Caraca. Ficou com raiva e foi pro Madeiro. Se fudeu duas vezes. Depois pediu desculpa, falou assim, cara, que hambúrguer com gosto de rancor e o caralho e tal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas, então, assim, a gente vai fazer stories da fila pra ver se dá pra sair de outra cidade pra vir pra cá. Mais um motivo pra você seguir o Seven Kings nas redes sociais, se você tá afim de ter essa experiência. Exato. @ Seven Kings. Seven Kings Burger. Tem aí no post, tem no app, dá uma olhada que você consegue seguir aí nas redes sociais. E fora isso, não só da fila, você vai meio que mostrar como é que tá sendo a parada, né? Sim, lógico. O trabalho, o movimento, a chapa. E se você chegar lá e tiver muito cheio, ou tiver acabado o hambúrguer, tem sempre a opção fitness. Só pra eu ter certeza aqui, quer dizer que o Almôndega vai pro Masturbanho ouvindo o Legend of Metal Metallica? Exato! Legend of Metal Metallica. Famosa banheta. Cara, termina o banho e o sabonete tá maior do que quando começou. Ele não acaba nunca, né? Mas também ninguém quer dar uma batata aqui, ó. A gente não gravou isso? Esse programa? Ano passado a gente fez. Essa é a segunda versão. Esse é o 2. Esse é o 2. Música velha nova? Música velha nova. Não é só música velha. Você pode contar histórias da sua vida que estão relacionadas a uma música também. Entendeu? E se falar músicas que são relacionadas a uma história? Tipo, tem músicas que a letra tem uma história. O Guga tá querendo transformar o Nerdcast no Guga Cast. Caraca, o Guga... Caraca, não tô só falando de Legião Urbana, não, né? Nossa, adoro! Legião Urbana é um exemplo. Tem Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo. Vocês viram a versão que o Adnei fez da música do Legião Urbana? Das músicas do Legião Urbana? É Legião Umbanda. É pra Iemanjá! Ai, tia Julia, é muito engraçado. Vocês viram o filme do Faroeste Caboclo, falar nisso? Eu vi. Não, eu não gostei. Eu gosto da música, eu sempre achei... A música é foda. Que a história seria foda, um filme seria foda, mas não ficou legal. Então, é por isso que esse filme existe, porque todo mundo fala assim, caraca, essa história é tão foda que daria um filme. E aí o filme não é tão maneiro, eu não vi. Quando eu tava no ensino médio, eu falei que eu ia filmar o filme do Faroeste Caboclo. Olha aí. E todo mundo acreditou. Por quê? Tu falou com muita vontade? A gente fazia filme, né? Sim, Masters of Fighting, etc. Isso. Okay. A gente tinha um estúdio, né? Acho que um dos maiores estúdios de cinema do Rio de Janeiro. Pelo menos na faixa ali dos 14 aos 18 anos. Ornitorrinco Filmes. Ornitorrinco Pictures. Olha aí. Ornitorrinco Filmes é fantástico, hein? Pictures, por favor. Tá? Pictures. É um belo nome. Há de ser respeitado. Mas e aí, tu falou que ia fazer um filme caseiro de Faroeste Caboclo? É, a galera começou a se candidatar pra ser artista. Ser personagem, caralho. Olha aí. Tocando que já tinha sido lá de Lau, ia ser o João do Santo Cristo. Ia ser o lá de Lau, é foda. Caraca, olha aí. Ladislau entrega a idade mais do que nunca. E quem ia ser Maria Lúcia? Sei lá, porque não tinha mulher no nosso filme, né? Então, algum de vocês de peruca, né? Tinha que fazer o contato com o Fábio Jam. Aí a irmã dele entrava. Mas além de Legião Urbana, tem outras... Stairway to Heaven. É uma música com história. É uma história? História? Tem uma história. Não é essa história que o filho dele morreu? Não, cara. Esse é do Eric Clapton. Esse é o filho do Eric Clapton que morreu. Não, mas não é Stairway to Heaven. Cheers in Heaven. Stairway to Heaven é do Led Zeppelin. Ah, Stairway to Heaven é do Led Zeppelin. Sabia? Parecido, tudo Heaven. É, tudo ali, você sobe chorando. Sobe de joelho pra pagar a promessa. Qual é a história? Eu nunca prestei atenção ali. Qual é a história do Stairway to Heaven? Tem uma senhora, there's a lady, e ela tá indo comprar uma escada para o paraíso. Ela tá indo comprar drogas, entendeu? Ah! das putas, casa pro paraíso são drogas? É lógico que é, cara. Eu pensava que tinha uma poesia aí. É, também. Peraí. Jovem Nerd opressor. Não, tudo bem. Por que que não pode ter poesia nas drogas? Pode ter, ai, tá certo. Se tirar a poesia das drogas, as drogas da poesia, não tem mais música, gente. Exatamente. É, só vai ter gospel. Eu tenho dificuldade, aquele negócio do vou apertar, mas não vou acender, eu tenho dificuldade pra pegar essas músicas sobre drogas. São todas sobre drogas. Será que aquela música, só um tapinha não dói, um tapinha também é sobre drogas? É sobre drogas também. A música já é uma droga, né? Lucy in the Sky with Diamonds. Bom, Lucy in the Sky with Diamonds eu sei porque me contaram. Embora os Beatles neguem, né? Ah, não. Até hoje? 70 anos na cara? Não tem mais nenhum Beatles, só tem o Paul McCartney. John Lennon, até hoje, nas entrevistas atuais, ele fala que não foi. Ah, que era o desenho do filho, né? Que o filho desenhava. O John Lennon até hoje. Só ele só não falou que o filho tava drogado, né, cara? Exatamente, né? A criancinha com 7 anos de idade tomando ácido. O filho encontrou uma paradinha ali em cima da mesa, na mesinha do lado de cabeceira. Garoto, mania de botar coisa na boca. Pegou um pedaço de papel, botou na boca e saiu voando pela janela. Não, aquela parada, aquele negócio de botar papelzinho na testa pra parar de soluçar, não, na pele. Botou na gengiva, né? Bota na gengiva. Tá soluçando, meu filho? Toma esse papelzinho aqui, abre a boca. Deve ter parado, seu garoto. O garoto entrou no quarto com o John Lennon e o Yoko Ono pelados. Saiu correndo e engoliu o caderno inteiro, mano. Mas olha só, o Guga, no clássico filme Wayne's World, tem uma hora que eles vão lá no, na loja de guitarra e ele começa a tocar o solo do Stairway to Heaven, aí o lojista aponta pra parede assim e tá escrito assim, No Stairway to Heaven. No Stairway to Heaven. Tipo assim, isso deve ser alguma piada de música, porque eu não porque todo mundo que vai testar toca o solinho do Stairway to Heaven, deve ser, é isso? Deve ser. Existem algumas músicas, elas não são realmente difíceis de tocar, mas elas impressionam muito. Stairway to Heaven é uma delas. Ah. Stairway to Heaven. Ó. Oh. Olha só, que lindo, hein? Já tô vendo. Tá difícil manter o play nesse negócio aí que você tá vendo. Você reconhece a música muito facilmente, né? E quando você vai numa loja dessas de guitarra, tem um monte de gente testando guitarra ao mesmo tempo, todo mundo toca as mesmas músicas. Todo mundo toca essa, toca Back in Black do AC/DC. Uh-huh. Todo mundo toca as mesmas músicas. Na loja de violão toca Faroeste Caboclo. O cara que trabalha na loja de guitarra deve ficar, tipo, ele não deve aguentar mais essa música. Não deve aguentar mais. Não deve. Então, aqui, ó, todo mundo que aprendeu a tocar guitarra até 94, a primeira música que aprendia era Stairway to Heaven. Tem até uma versão simplificada que você não precisa fazer acorde nem nada. E depois de 94, as pessoas começaram a tocar Nirvana, como As You Are. Então, é isso. Vai ser boa pra testar baixo. É. Mas olha só, na minha época de colégio, quando a galera da sala começou a aprender a tocar violão, sempre tem, né? Um ou outro, né? Uns dois. Sempre tem um desgraçado, né? E começa a tocar violão. Tem um ou outro marginal. Não. Aliás, um dos caras é amigo meu que aprendeu a tocar violão no colégio. Já foi indicado ao Grammy Latino, cara. Então, cara, olha aí. Agora você o Roger Freire. Não, meu amigo de infância. Assume que você que sempre odiou Roger. Você não conhece, ele é amigo da minha infância na escola. Roger Freire foi indicado ao Grammy. Mas ele trabalha com música. Eu conheço, eu sei quem é. Você sabe quem é? Você conhece o Roger, olha aí. Esses caras que começam a tocar violão, eles também são conhecidos como os caras que têm namoradas, né? Exato, os caras que pegam mulher. Os caras que pegam mulher, exato. Ah, por isso você toca violão, Guga. Mas isso nunca foi escondido. Guga. Eu não teria metade da minha vida sexual se eu não tivesse aprendido a cozinhar e a tocar violão. Por que você aprendeu essas duas coisas, Tucano? É exatamente pra isso. Mas olha só, a música que era o Stairway to Heaven dos anos 90, pra mim, ali no colégio, todo mundo aprendendo, era... Patient. Não, More Than Words. Ai, gente! Porque tinha aquela batidinha que todo mundo adorava ter, né? Pra fazer igual é difícil, mas dá pra embromar numa boa. Então, muita embromação de Modern Woman. Todo mundo adorava, as meninas ficavam, ai, que lindo. Ai, eu adoro. Eu adorava cantar no karaokê. Não, é porque eu chutei Patient, porque Patient é bem mais fácil, então qualquer um toca. É, Patient era uma boa também. Mas o Modern Woods é música pra, sabe, encantar serpente. Aquela que, sabe... É. Acho que eles não queriam encantar serpente, não. É estranho essa sua afirmação, não, acho não, tudo. Não, não, mas olha, o cara começava o Modern Woods, aí juntava a rodinha. Juntava a rodinha em volta e o cara no Modern Woods, só na batidinha. Sabe aquela serpente do Jovem Nerd só levantou. Aquela batidinha que é se fuder. E mais recente, uma música que era assim também, não é tão mais recente, mas era Wonderwall do Oasis também. Wonderwall, puta, boa. Teve essa época também. Eu odeio, tá? Eu não aguento mais também. Na época eu gostava. Nos 90 eu gostava, não, agora não consigo mais. Tu não gostava na época? Mas realmente a galera pira. Uma música que impressionava bem era aquela do Pink Floyd, como é que é? É Wish You Were Here. How I wish, ah, how I wish you were here. Essa música impressiona bem quando você tá essa tocando violão. Essa música é bonita, cara. Gente. Não é engraçado quando as pessoas reconhecem uma música, principalmente quando elas estão numa boate ou num show, e elas gritam enlouquecidamente. E só o refrão. Não, e só o refrão, mas quando começa a música. Não, quando começa. Nos primeiros acordes, as pessoas... Caraca! É engraçado isso, porque assim, a música você pode ouvir quando você quiser. Mas aí quando você tá com a galera pra dançar, aí toca a música que você gosta e você se empolga. É engraçado uma balada, mas é triste quando é num show que você sabe que vai tocar, né? E a pessoa fica surpresa. Caralho, o Rolling Stones tocou Satisfaction, velho, que nada. Não, mas aí você já assim, tá na vibe, gente. Tá na vibe de, minha música favorita. Eu só acho engraçado. Mas é que, olha só, eu sou dessas. Tem algumas músicas que elas começam com o pé no acelerador, pra te empolgar. Satisfaction começa assim, o solo já começa... Tan, tan, toda a galera não, ouve não é já... Não é um solo isso, hein? É um riff. É um riff. Ué, riff Nerd, não é a tradução pra solo? O Jovem Nerd tinha um mixtape, um CD mixtape no carro dele, que era Músicas Empolgantes. É o nome do... Músicas Empolgantes. Jovem Nerd. Não eu lembro. Não, era... tinha Músicas Empolgantes 1, 2, 3... O Azaghal também tinha. Como é que era? No carro tinha Músicas para Correr. É. O Azaghal teve uma época que ele ficou viciado no Paul Oakenfold. Eu e o Fred. Eu e o Sr. K, quando a gente voltou de Nova York. Eu ouço o Paul Oakenfold até hoje, tá? Não me fale mal do Paul, não. Não, não tô falando mal. Mas ele tem a época. Ele é bem anos 90 pra caralho. Aquele tecno... barra dance music. Gente, eu não faço ideia. O meu CD Músicas Pra Correr era praticamente o Pantera Cowboys From Hell. Mas peraí, pra correr de carro, né? Não pra fazer um Cooper, né? Porque eu já tava aqui, eu tava pensando aqui, eu também tenho músicas pra correr, né? De Rock Balboa. Exato. Quando eu fazia boxe, eu levava... o professor tinha lá um... System, uma Micro System, e ele não tinha Rock Balboa, cara. Deve ser proibido, igual a Stairway to Heaven, na loja. Proibido, Eye of the Tiger. Exato. Mas eu levei, ele falou, pode trazer, aí ele ficava lá. A música influencia muito no exercício. Uma vez fui correr com a Bárbara e mais um casal, todos mais jovens que eu, obviamente, e corriam muito mais que eu, mas quando começou a tocar Eye of the Tiger, deixei todo mundo pra trás. Ainda subiu a escadinha no final. Acabou a música, eu parei, tá ligado? Eu comecei a me rastejar. Influencia e eu já vi em algum lugar que, assim, é proibido textualmente em competição. Não pode correr competição ouvindo música. Nossa, vejo um monte de gente de fone. Não, mas não é competição. Competição? Limpíada. Competição, de verdade. Limpíada, mas já vi em maratona. Ah, mas maratona... Aí eu não sei. Maratona não tem como controlar. Não tem como controlar. 40 mil pessoas na rua. Depois de 30 quilômetros, numa música que tem que pra frente. 30 quilômetros pra mim é depois de 5. Não, mas eu tô falando os caras que correm maratona, né? É, não adianta. No final vai chegar quem tá mais preparado, não quem tá com o melhor mixtape. Quando eu corri aqui, tem uma prova aqui todo ano que é aos 10 quilômetros, né? Aí, a primeira vez que eu corri, eu consegui fazer em 55 minutos. É um bom tempo, assim, não é um tempo ruim. Quanto? É, 10 quilômetros. 10 quilômetros. 10 quilômetros em 55 minutos. Uhum. Porque quando chegou na praia, que era uma reta de 2 quilômetros, talvez 2 e meio, assim, aí botei as músicas do Rock Balboa, dei um gás, velho. É. Eu tava cansadão, mas dá aquela levantada. Dá uma levantada mesmo. As músicas Rock Balboa, Eye of the Tiger. Não, Gonna Fly Now, que é a primeira. várias também. Boas, cara. Tem uma de treinamento dele que é boa. Tem várias. Ah. Tu fica imaginando o Sly pegando galinha, socando aquele... Fazendo flexão com o braço só. Jogando pneu. Uma excelente do Rock 4. There's no easy way out. Porra, essa isso, é... Isso. Carregando tronco, né? Tá na minha lista, tá na minha playlist. Carregando tronco na Sibéria. Exatamente. É só, o Rock 4 é só videoclipe, o filme inteiro. Tem dois diálogos. Ele é um videoclipe. É um videoclipe de um hora e meia. Não é? Exatamente. Era muito a época da MTV também. sabe que músicas eu ouço também correndo? Body Count. Body Count é bom, porque ele dá raiva. Ele incita o ódio. Isso. O show, eu já falei isso mil vezes, as pessoas agora ficam falando que eu fico me repetindo nas minhas histórias, me criticando. Todo velho é assim. O show do Body Count foi um show que violento, por causa dos discursos do Ice-T. Mas qual é a música dele? Aquele Let the Body Hit the Floor. Nossa. É essa? Não. Body Count, Let the Body Hit the Floor. O Lula tá falando da There's a Lady, do Stairway to Heaven. Tem uma, música bem maneira também, que tem uma velha. A Voodoo, né? Só é uma Old Lady. Tem Voodoo também do Body Count, que é boa. É, isso que eu ia falar, Voodoo. Tem a Old Lady, que ensina ele sobre isso. Voodoo. Mas ele é boa pra correr. Ele mata ela no final, né? É. Tem, ó, o mais conhecido do Body Count é Body Count in the House, que é só isso, Body Count in the House. Legends never die. Dos 5 integrantes originais, 3 morreram. De quê? De gangue? Guerra de gangue? Não, de várias coisas. Aquele Mercy Man morreu. Uma galera. Você tá contando a carreira cinematográfica do Ice-T também? Como morto? Ele fez uma participação especial no Rick and Morty, hein? Ah, qual? No Ice-T. Não lembro. No episódio do Show Me What You Got. Então. Ele é o T de gelo. O G-Rock morreu de linfoma. O Beastmaster V morreu de leucemia. Caralho, mano. E só o Mussman que morreu de um tiroteio. Contagem de corpos. Quem diria, né? Contagem de corpos. Literalmente. Pô, era maneiro o Body Count. Era maneiro também, nessa época, o Slayer. Você sabia que o Slayer tocou no Jimmy Fallon? Pela primeira vez eles tocaram na televisão ao vivo. Sério? Sério, foi foda. Eles tocaram Raining Blood. Procurei no YouTube, deve ter. É muito foda. Deixa eu perguntar uma coisa. É o Pink Floyd que tem aquela música que você tem que assistir vendo Alice no Mágico de Oz? É Mágico de Oz, é um disco. Não é uma música, é o disco inteiro. Qual é o lance? Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon. Ele é sincronizado com o filme. Dark Side of the Moon é aquele disco com apologia a... causa LGBT. É o que deu falar ultimamente, exatamente. Ai, Deus do céu. Que é a luz no prisma e virou, né, o arco-íris. Agora virou apologia. Exatamente. É maluco, cara, se você faz isso. Tem no YouTube já, né? Se alguém sincronizou e colocou no YouTube. Mas quando saiu a história, não existia internet ainda. E era maluco, cara, porque funcionava. Você tinha um ponto certo que você tinha que sincronizar, que é quando o leão dava a segunda rugida, uma coisa assim. E aí você sincronizava e é certinho, cara. É muito assustador. Porque tudo bem que uma música fosse uma coincidência, cara, mas é o disco inteiro. Então, mas eles já falaram. Eles gravaram as músicas em sincronia com o filme. O disco inteiro. Ele é sincronizado, vai contando a história do Mágico de Oz. Não, ele não conta a história. As letras não tem nada a ver com o Mágico de Oz. Não, mas ele vai acompanhando o... É, a música serve como trilha sonora pro Mágico de Oz. Tipo, quando tá tendo furacão, entra uma música toda, sabe? Entra um... Então, é isso. Vai contando musicalmente. Não, é, tipo, tem algumas partes que não são nem a trilha mesmo, mas tipo, quando a bruxa Madoleste lá, ou do Oeste, não sei, lança uma bola de fogo na Dorothy, o espantalho lá na galera, aí a música grita, a música que tá tocando, grita Run. Tem uma parte que aparece que ela encontra com o espantalho que não tem cérebro, e aí a música que tá tocando é Brain Damage, uma parada assim. Brain Damage. Pois é, e o estranho, cara, é que isso veio à tona nos anos 90, tipo, sei lá, 20 anos depois do disco ter sido gravado. E numa época que não tinha internet, cara. Não teve, tipo, não teve o Cid pra descobrir isso e espalhar pra todo mundo. Então, mas as coisas se espalhavam sem internet também, cara. Se espalhavam. Mas eles já falaram sobre isso? Já confirmaram? Ah, não, a gente fez mesmo. Saía num fanzine. Os caras do Pink Floyd, eles falam que não, que é só uma coincidência, que eles não têm nada com isso. Nada. E todos eles falam isso. Era o desenho do filho, né? É. Tem uma galera que fala que é meio forçado. Porque, assim, tem muita parte que não tem nada acontecendo nem no filme, assim, que não tem nada específico acontecendo no filme, tá tendo diálogo, coisa assim, e a música tá continuando. De fato, meio que qualquer coisa sincronizaria ali. Uhum. Mas tem uns momentos, igual esse do Run, que você falou, que é muito absurdo. Não, e quem foi o primeiro cara que... Pois é, quem foi o cara que foi lá e testou isso, né? Algum cara do estúdio, alguém que... Eu tenho outra curiosidade. O que que esse cara tava usando? É, também tem isso. Assim, quem foi o doente que pensou assim, porra, vou tomar uma paradinha, vou botar Alice no País das Maravilhas, que é uma loucura. Mágico de Oz. Mágico de Oz, que é uma loucura do caralho. E vou botar também, junto, porque, porra, não existe loucura suficiente no mundo, Pink Floyd pra tocar. Caralho, parabéns, né? O cara, o 0,05 de possibilidade de juntar as três coisas ao mesmo tempo. O filho da puta conseguiu. Parabéns. Pois é. Conseguiu e ainda espalhou isso pro mundo, sem internet. É um feito brilhante. É. Espalhou isso pro mundo, o que também é fantástico. Como é que ele lembrou depois de tamanha loucura, né? Pois é. E eu fiz isso quando eu era adolescente, quando eu tinha os anos, sei lá. Você sincronizou? 95, 96, a gente foi lá, pegou o vídeo na locadora, colocou o LP no toca-disco, assim, e funcionou, cara. E na hora que tinha que virar o LP, o que aconteceu? Puta, tem um momento certo de virar. É, tem um momento específico de virar. Mas aí, mas aí, como pausa é que veio as regras? As regras. Vire agora. Dê pausa. Tem muito momento que qualquer coisa ia estar funcionando, entendeu? Tem momentos que, tipo, são 2 horas de filme, né? Não é o tempo inteiro, assim, caramba, tá impressionante. Saco, cara. É. Passa uma meia hora e de repente vem outro ponto que tá totalmente sincronizado. É bem legal. Olha aí. É legal que as tardes eram muito vazias, né? Nessa época. Só 4 canais. Só 4 canais. Era isso ou Clodovil, né? Zezinho, uma nota para o time feminino, qual é a música? O que vocês acham que é mais importante numa música? A letra ou a música? Depende. A música, porque a letra você só aprende a ouvir depois de determinado momento, mas se o ritmo, se o geral te pegar, você vai levar aquela merda o resto da vida. Não, mas tem letra que gruda na cabeça. Tipo, it's automatic. Não, tipo, você partiu meu coração. Também. Escuta uma vez isso. Uma vez, já era, tu ficou o dia inteiro. O que eu te fiz, André? Desculpa. Aí, é o velho que não gosta de safadão. É, o Wesley Safadão. Vocês já acordaram com a música tocando na sua mente? Você acordou e aí tá tocando essa música. Como se fosse um rádio relógio interno. A música do gás, aquele inferno. O que? Okay. Outro dia eu acordei e tava tocando Legend Never Die. Aos berros, né? Vindo do banheiro. Esse negócio da música ser melhor que a letra, tem uma música que é grudentinha. É uma música recente. Chama Rockabye. É de uma, acho que uma banda inglesa chama Clean Bandit. E aí, a música é Rockabye, baby, rockabye. Aí, beleza. Só que eu ouvia direto essa música, assim, tocava em rádio, sei lá, tocava em um monte de lugar. E depois eu fui ver o que significava. Velho, a música é uma homenagem às mães solteiras e Rockabye é tipo Nana Neném, tá ligado? Uhum. E o pior é que tem mó rap no meio, um raga, tá ligado? Rockabye. Baby, não sei o que. Imagina, velho. Não é neném, caralho. Tá com cabelo de pegar, motherfucker. Você já viu? Dorme aí, bebê. Que aqui é a malandragem. Dorme aí. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Você já viu o vídeo com a vídeo alemão com a mãe? O filho pede pra cantar uma canção de Nara, aí ela canta Firestarter do Prodigy. Já vi, bom pra caralho. Aí ela começa a batucar. Pum, pá, pá, pá, pá, pum, pá. Aí ela, ai, meu pai, está, tá. Ah, o Almôndega, quando ele é pequeno, uma vez eu peguei o carro emprestado da minha mãe e eu não sei porque minha mãe tinha um CD do Prodigy. Exato, ela tinha. A tua mãe tem um gosto musical muito bom, velho. E aí a gente voltou e o Almôndega, ele começava a tocar Prodigy e ele dormia. Ele dormia. Era impressionante. Era impressionante. Dele. Meu Deus, cara. E era então, isso, Firestarter, Smack My Bitch. Smack My Bitch! Nessa época do Prodigy, que tava vindo essas músicas bem industriais, bem, né? Tecno, industrial, exatamente, bem porrada, tinha uma que, caraca, eu não consigo lembrar, eu só consigo lembrar que tinha uma hora da música que ela começava a fazer assim. E E ela ia até uma altura que você não ouvia mais, só os cachorros começavam a latir. Você lembra que música era essa? Era uma música dessas, tecno-industrial e tal, que eu só imagino que é feito pra quem que tomou ácido, porque não é maneiro de você ouvir a música. Ah, vou botar aqui pra ouvir. Não é ácido, é êxtase. Ou êxtase e tal. O cara tá viajando drogas, e a né? música é, um, é uma ferramenta. Ácido é Pink Floyd, é outra parada. É, outra época. Ácido é coisa de velho. Falou ácido. Ácido é Tim Maia. Tim Maia pra baixo. Isso. Êxtase é pra molecada. Molecada é, tá suando, tipo pulando. Não, peraí. Olha, pulando, já tá dando atestado de velhice, cara. Êxtase é coisa de velho, porra. Olha, a música era assim. Êxtase é de velho, agora é o quê? Agora. Aqui, o êxtase é de quem acorda cedo, né, pra ir pra rave. Acorda, acorda amanhã pra ir pra rave. É. Tem que dançar com o sol nascendo. A criançada tá usando crack. Que horror, gente. Não, não, não. Esse, essa que sobe era do Fat Boy Slim. Era uma que era assim. Ela ia subindo. Ah, eu lembro disso. Eu lembro. Para, para. Vocês não lembram do que é essa música? Eu lembro o nome da música. Eu tenho que lembrar. Higher State of Consciousness. Eu acho que é isso. Higher. Caraca, olha aí o Fred. Só no... Fred é só um drogadinho. Só na rave. Imagina o Fred numa rave com aquelas... pulseirinha colorida brilhante, bota de cowboy cueca. Aqueles sticks que brilham. É, caraca, sinalizador de caverna, né? Bambolê com a GoPro. Isso aí era 95. Calça, aquela calça de cowboy que fica com a bunda de fora. Nossa, que inferno, hein, caralho. O Fred tá pronto pra ir pro Burning Man. Tomando rajada de areia no cu, né? Nossa, mãe de Deus. Tomara que não, né? Melhor não. A gente pode providenciar a saída pro Burning Man, Fred. Você vai ficar a visita Burning Man. Por favor. Por favor. Eu tinha vontade de Burning Man. Sacanagens à parte. Burning Man é um evento que eu realmente gostaria de ir. Sem sacanagem. Vamos organizar. Então, vamos. Vamos fazer a excursão. Vamos. Burning Man com o Sr. K. Todo mundo pulando, suando e eu sentado lá na cadeira de praia falando: caralho, isso tá uma merda. Gente, eu não aguento mais o calor de lacrar o cu. Não tem um ar-condicionado. Todo mundo bêbado. É por isso que chama Burning Man. Pois é, né? Ano passado, esse ano, teve um maluco que saiu correndo. No final, quando eles queimam o homem. O bonecão, né? É só no final que eles queimam? Eu não sei, cara. Eu nunca fui. Mas eu acredito que sim, senão tu não vai ter muita graça, né? Você chega lá, tá com fogo no boneco, você faz o quê? Não viu o boneco. Eu acho que no final. O cara saiu correndo, se jogou no meio, dentro do boneco. Ah, e tem um cordão de isolamento, tem tudo, mas o cara passou e... Morreu? Foram dois Burning Man esse ano. Caralho! Que gente, que doente! Tá muito é, porque é nego, né? Chapa na droga ali, né? Caraca! Exatamente. Eu tinha vontade de ir no Burning Man pra ver, porque deve ser muito bacana. O Marco Gomes falou que o Burning Man agora virou evento de... Como é que é? De playboy paulistano, né? Ah, é? De coxinha? É. Tem um outro evento, esse é melhor pra mandar o senhor cá. Ah, Wasteland. Tá isso! É isso aí, o Wasteland é um evento que acontece também no deserto e é simulando o Mad Max, sem Thunderdome, todo... caralho. Que pariu, hein? Ele é de Mad Max, ele não é a parada que parece Mad Max. Então, a galera vai com um carro modificado e todo mundo é obrigado, mesmo a imprensa, todo mundo é obrigado a estar de cosplay de Mad Max. Quanto tempo esse evento? Coisa de alguma semana, alguma coisa assim. Uma semana no deserto só. Me diz quando é. Caraca, já tô imaginando o senhor com a boca prateada. Tu quer ir, Fred? Vou mandar ele e o Rex. O senhor K sentado nas costas do Rex. Caralho, perfeito. O Rex só precisa mandar uma tanga e uma máscara do Rex. Exato, não, é o Master Blaster. É, isso aí. E eu fico ali, assim, a gente faz uma cadeirinha pra não estragar a coluna dele. Eu fico sentadinho na cadeirinha, né? Assim, ah, na nuquinha dele. O Rex tem que ir de Humungos. Dando tapa no ouvido, moro? Pá, pá. Ele pode ir de Humungos, velho. Qual o problema? Ele é de Humungos, mas eu continuo sentado em cima dele. O senhor cara tem que ir de Knight Rider. Ah, isso aí. Quem é o Knight Rider? É o do primeiro filme. O vilão do primeiro filme. Eu não lembro, como é que ele é? É um maluco qualquer. O Knight Rider, o inimigo do primeiro filme, ele é o Immortan Joe. Isso, você pode ir de Immortan Joe também. Mas se é uma beleza, aquele colete de acrílico. suando, maluco. Todo cheio de vapor. O bicho vai ficar assado de um jeito. Caraca. Mas você vê que o Immortan Joe, ele já dá uma mão de cal antes de botar aquele plástico. É o talquinho do Jovem Nerd. Tem que botar... Vira uma laminha. Puta que pariu. Tem que botar um cooler naquela mangueira. E eu tenho a máscara do Immortan Joe. Eu te presto. Original, o Davi que me deu. Vou amarradão. Foda-se. Então, vamos providenciar. Qual era o assunto do Nerdcast mesmo? Zezinho, uma nota para o time feminino, qual é a música? Eu quero fazer uma pergunta séria aqui. Guga, me ajuda. Fala aí. Qual é das músicas que ficam famosas, mas elas são ao vivo e todo mundo canta? Como assim? É? A música, por exemplo... A versão famosa já é a versão ao vivo, a versão famosa, tipo assim, Suzana. Lembra de Suzana? Suzana. Suzana. Então, amor... Exato. A versão que ficou famosa do Suzana é a versão ao vivo que tá todo mundo cantando então, junto. Então, eu tenho uma explicação. No Brasil. É, exatamente. Já tinha lançado um single no... fora, na Europa, nos Estados Unidos. Hoje em dia não acontece mundial. Isso. Mas hoje em dia não acontece isso. Por quê? Porque antigamente as músicas chegavam aqui com delay. Você não recebia a música aqui igual nos Estados Unidos. Na real, esse delay existe, sabia, né? Ainda. Não, mas hoje lança tudo na internet, cara. Eu sei, mas até a pessoa descobrir, porque assim, até as músicas do Nordeste chegam aqui com 2 anos de delay, cara. Ah, mas aí é um fenômeno diferente, né? A gente tá falando de cultura pop no geral. E a sertaneja de aniversário, todo sertanejo de aniversário fica famoso a versão ao vivo. Ah, é verdade. O do... Nossa. É a única que a gente conhece. Essa? É, ao vivo. O clipe da música é ao vivo. O cara que não gosta de Pablo, ele não tem alma. Quem é Pablo? O que é Pablo? Porra! Digita Pablo no YouTube. Pablo é o cara da sofrência, Fred. Sofrência, tem assim, ó, olha só, vai seguindo aqui o que eu falo pra você. Ah, tem até medo. A mão esquerda você dobra 90 graus, tá? O braço esquerdo. Pra que lado? Pra que lado? O braço esquerdo, 90 graus, assim na frente da barriga, tá? Na frente da barriga, tá. E encaixa o cotovelo direito aqui na mãozinha. Tá, encaixei, tá. Tá? Parece uma carena. Isso, agora fecha a mão direita. Fechei. Bota na testa. Nossa. Abaixa a cabeça e começa a dançar pra um lado e pro outro, assim, gingando. É, mas o cara tá recebendo o santo? Ele tá recebendo o santo? Ele tá sofrendo, cara. Ele tá sofrendo? É assim que se sofre, cara. É sofrência. Caraca, ok, aí. Né? É. Primeiro dá a impressão que o tocando tava mandando o senhor cá fazer uma banana. Depois... A banana se transformou na sofrência. É, na sofrência. Tem uma teoria, eu devo ter falado isso no último programa, que a gente não gosta de bandas novas depois dos 30 anos. É meio que uma regra. Dificilmente você vai ser muito fã de uma banda depois dos 30 anos. Você gosta daquelas mesmas bandas. Aquele tiozão que gostava de Led Zeppelin, de Black Sabbath, que era o tiozão do rock dos anos 70, somos nós, né? Só que agora a gente gosta de Guns N' Roses, né? Aquilo que era música. Aquilo que era música. Não, agora a gente fica revoltado que o Axl Rose, né, perdeu todo o talento dele. A gente teve o azar que eles não morreram. É, né? Exato. Não, cara, mas o que é impressionante é que eu falo isso direto, né? O que o Led Zeppelin era pro Guns N' Roses, o Guns N' Roses é pras bandas de hoje, sabe? Em termos de idade, em termos de tempo que se passou. Sim. E, é verdade. E, na verdade, até mais, assim. Mais, agora mais. Só que o cara do Led Zeppelin continua vivo. Ele não morreu ele continua vivo fazendo show. Pô, The Who teve fazendo show junto com o Guns N' Roses, no mesmo... É, mas ele não virou a senhora, né, cara? Sem voz. Não, mas o Axl Rose perdeu a voz por causa das drogas, né? Ah, mas os caras... Não, cara, o Guns N' Roses é uma tristeza, mano. É, a do Axl Rose você... é... É porque, assim, o Axl Rose, ele tem boleto pra pagar, e ele precisa, pelo menos, fingir que ele canta do jeito que ele cantava antes. Mas quando o cara envelhece com dignidade, tipo o Eric Clapton, você olha a voz dele hoje, olha a voz dele 20, 30 anos atrás. É totalmente diferente, cara. O cara não tem o mesmo range mais. O forte do Eric Clapton nunca foi cantar, né? Então... Não, então, ok, mas antes ele cantava muito mais agudo. Não é que ele tinha o agudo poderoso, assim, não é isso. Mas ele conseguia alcançar notas maiores que ele não consegue hoje, beleza. Ele faz músicas. Você viu o Barry Manilow há 20, 30 anos atrás e hoje? também não consegue. Ah, não, gente, o Stevie Wonder canta igual até hoje. Stevie Wonder é foda. Eu sou fã do Stevie Wonder. Tem uma propaganda do Atari da época que ele foi lançado, que é com Stevie Wonder. Isso é verdade, vocês podem ver a imagem aí no aplicativo. E aí a propaganda diz assim, é o Stevie Wonder fazer um depoimento e diz assim, se eu pudesse jogar um videogame, certamente seria um Atari. Caraca, cara, que merda. Eu juro, não é mentira, tá aí a prova. Ai, meu Deus do céu. Olha só, mas esse negócio de música ao vivo, vivo, Cazuza, várias. O Cazuza. Da Flor, exagerado. Como é que termina exagerado? Já termina ele falando assim, obrigado. Lembra? Obrigado. O tempo não para. Mas é que rolava o seguinte, nos anos 80, quando o cara estourava, ele gravava um disco ao vivo. Era o clássico, porque era a coisa mais barata que você podia fazer. Ao invés de você, o cara, compor novas músicas e ter que ir pro estúdio e gravar de novo, ele simplesmente regravava as mesmas músicas, só que ao vivo, com um ou outro cover, uma participação especial, era sempre era uma tática de gravadora, entendeu? O primeiro disco do cara é toda a música que ele compôs até o momento que ele estourou, então tem muito material. Aí na hora que ele vai gravar o segundo, é muito mais difícil, porque ele tá fazendo show, coisa assim, não tem tempo pra isso. A tática das gravadoras era fazer isso, faz um disco ao vivo, tipo, o RPM fez isso. O único disco que existe da RPM é esse show! Então, aí que tá! O Geomerge é assim, eu não conheço, então não existe. Eu tô exagerando, Tucano, é uma piada. O Jovem Nerd tá explicando a piada. O cara não entendeu. Quando saiu o Rádio Pirata, todo mundo já conhecia. Não, é verdade. Você não conhecia. Todo mundo conhecia o disco. Tem o disco do RPM de estúdio antes. Não, cara. Como é que as pessoas foram nesse show, cara? Essa é a minha dúvida. Como? Você era uma criança, então, por isso que você não sabia. Onde está a gravação de Olhar 43? Na rádio. Eles mandaram a fita demo pra rádio. É um disco... Não, Alexandre, tem um disco, cara, da RPM, com a capa amarela, que é o disco deles de estúdio. E aí tem Olhar 43 mas lá. Mas o que vendeu mais foi o Ao Vivo. Que ficou famosão foi o Ao Vivo. O Ao Vivo fez muito mais sucesso, porque aí eles eram uma super banda, e aí fizeram um puta show enorme, e aí aquele show ficou... Mas isso aconteceu com todos eles, com o Barão Vermelho também, com a Blitz. O Faith No More era rei disso. O Faith No More teve, sei lá, 4, 5 discos. Mas tinha, sei lá, 200 discos ao vivo, o Faith No More. Eles fizeram um disco ao vivo logo no começo também. Ah, não, mas peraí. No começo, não. Também. É tudo. Tinha vários discos piratas, né? CD pirata ao vivo também. Era pirata? Olha, eu comprei muito, gente. É, Live in Brixton Academy. Esse era... Brixton Academy era o pirata? Não, esse é o original, oficial. Mas eu tinha feito From More Live in Rock in Rio. Então, que não é oficial. Caralho. Pô, mas você não era uma merda a gravação? Era boa. O cara gravou da mesa e pirateava? Não sei. Caraca. Eu acho que o Faith No More lançava os próprios piratas. Não, é assim, eu vou explicar a história dos piratas. É o seguinte, na Itália tem uma lei que se você grava o disco da... Uma banda vai fazer um show e você grava o áudio desse show e lança como um disco, isso não é considerado pirataria. Ué? Isso é ok, entendeu? Isso como é aceitável. Assim? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A banda Bilu Bilu tocou uma música, aí você foi lá e gravou com seu Zoom H6. Sim. Gerou um áudio e vendeu e você está ganhando dinheiro com a parada deles e não é pirataria? É, porque tem uma interpretação lá de que se a música tá no ar, entendeu? Alguém tocou, tava lá, você captou, é ok. Fred. La mafia de tutto il mundo. E isso rola na Itália. Aí o que acontecia? Tem um monte de gravadoras na Itália que chegam na banda e falam assim, ó, te dou uma grana aqui agora, você deixa eu gravar o som da mesa. A banda fala, grava aí, tipo, foda-se. Porque aí isso, teoricamente, está violando o contrato dela com a gravadora. Mas, tipo, foda-se, me paga aí e faz aí. Porque não tem, pela lei italiana, isso não tá violando nada. Então eles fazem isso de acordo com a banda aceita, leva uma grana ali na hora, e, tipo, lança pirata pra caramba, assim. E pode ver que todos eles são gravados na Itália, eles são selo italiano, é tudo lá, porque lá é permitido fazer isso. É, porque não era um disco, não era um CD da Uruguaiana, um CD maneiro, era um CD... Caraca. Quer dizer, é um pirata com som profissional, porra. Sim, é um pirata que é gravado da mesa e que é ok pra banda, fora, se lança aí. Olha a banda é a que menos ganha com... Ganhava, né? Com venda de disco, né? Banda ganha mais, o artista ganha mais com show do que com venda de disco, né? Em geral. É, então. Caraca. É, mas ganha com direitos autorais também. Mas esse do Faith No More que estourou era nessa mesma tática que eu falei aí das gravadoras. Pô, vai demorar pro cara lançar um outro disco? Lança aí o ao vivo pra gente vender mais. Sabe quem tem um disco ao vivo também que é muito foda, gravado no Japão? Sim. Iron Maiden. Iron Maiden. Chama Made in Japan. Não tô acreditando que você tá falando isso. Por quê? É com Bruce Dick? Ou não? Imagina. Poxa, era a época que o Iron Maiden era bom, porra. Começou. É a melhor questão de Running Free já gravada, ao vivo no Japão. Olha aí. Eu gostava muito de Run to the Hills e a outra, qual era? Daquele disco que tem uma pirâmide, meu Deus, é o único disco do Iron Maiden que eu tenho. Power Slave. Power Slave. Aces High. Puta, Aces High era bom pra caralho. Run to the Hills. Eu ouço essa música ou falarem dessa música, automaticamente eu lembro do Jovem Nerd. Porque tem um Nerd Office na mão do palhaço. Na bola. Zagal embebedei. Eu e a Zagal embebedamos o Jovem Nerd. Única vez, e ele tá loucaço. E começa a batucar na mesa, tá ligado? E cantar Are to the hills. É muito bom, cara. Como? I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? Eu falei no início desse negócio que tem algumas músicas que era mais maneiro quando você não entendia a letra, quando a gente era mais novo e tal. E aí outro dia eu tava ouvindo uma antiga do Roxette, grande, grande banda. Roxette era maneiro mesmo. Eu adorava. Caralho, então, quase conseguiu isso. Quase conseguimos. É muito brega. As músicas são muito brega. Olha só, tem uma música de fama. As letras são muito brega. Muito besta, muito besta. Mas a gente não ouvia letra, cara. Não, a gente ouvia música. Mas olha só, por exemplo, tinha um clássico deles que era o How Do You Do. Lembra? How do you do? Ah, sim. E aí, assim, eu achava super radical que no meio da música, no meio da melodia, o cara tinha um cara e uma mulher, né? Então, é uma dupla. E o cara falava assim: Rubber Sounds, Checking Prime, Pounder Above Mouse, Laughing Bad, Restrained. Ele meio que dava um rap. Tá me dando um pouco de vergonha, um pouco. É, o freestyle. O freestyle do Jovem Nerd deu um pouquinho de vergonha. Léo, toca aí. Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouth. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Eu achava muito maneiro porque achava uma quebra na melodia, que o cara falava, tipo, cantava falando e tal, era uma parada assim. Era um rap. Quase um Vanilla Ice. Quase um Vanilla Ice. Tava mais pro Vanilla Ice. E aí outro dia eu tava ouvindo e prestando atenção na letra, e ele fala assim: Well, here we are cracking jokes in the corner of our mouths. Ou seja, nós estamos aqui fazendo piadinha no de canto de boca, me sinto como se eu estivesse rindo em um sonho. E se eu fosse jovem, eu poderia esperar você na escola, do lado de fora da sua escola, porque a sua cara é como uma capa de revista. Drogas. Que merda! Cara. E tudo se resume em drogas. Drogas. Muitas que drogas. Que merda, que era o rapzinho do cara, era essa merda. Olha, não é uma merda entender a porra dele. Não é uma banda radical, né, Jovem Nerd? A duplinha era o Chitãozinho e a... A culpa é mais sua do que dele. Ele nunca prometeu nada do que além do que ele tá entregando, cara. Exato. Era o Chitãozinho e a Fernanda Toller e o Jovem Nerd. É. Paula Toller. Uma música. Esses caras devem ser os maiores acionistas da Rádio Alfa FM, pensa bem. Imagina o tamanho do cheque que a Alfa FM não manda pra esses caras todo ano. Porra, cara. Caraca, cara, é muito. Se o ECAD no Brasil fosse sério, ele recebia o mesmo. É, Antena 1. Não, mas essas rádios têm no mundo inteiro, cara. O que, esses caras devem ganhar um dinheiro sem fazer nada. Como você já falou, que toda vez que você ouve Smooth Operator da Sade, você tá ouvindo a música que comprou uma mansão pra ela. Não, você tá ouvindo o aluguel dela sendo pago, exato. Caraca, e essa música é muito música de elevador, né? É. Zezinho, uma nota para o time feminino, qual é a música? Esse negócio de letra, tem umas que enganam bem também, né? The Police, Every Breath You Take. Uma música de amor, evidentemente, né? É, essa música é polêmica pois hoje em dia. Não é? É uma música de um stalker. Não é? De um stalker maldito, velho! É, caraca, é uma música muito horrível, cara. Mas o Sting já falou isso, que é de propósito, que é um cara meio stalker. Então, mano, que merda! Mas a galera achava que era uma... Principalmente no Brasil, a galera achava que era uma música romântica. É. Era a interpretação da galera na época. Ninguém interpretou com uma música de um stalker, de um... Até porque a música é bonita, né? Aí que tá, a melodia da música é toda bonitinha, só que não, o cara é um escroto, o cara é um creep, cara, é um maluco. Mas aí que você consegue perceber a genialidade do cara, que ele conseguiu, do Sting, que ele conseguiu escrever uma música, que é um lance de amor, mas que passou um limite, entendeu? Então, mas é o limite da escrotidão, já é escroto. O cara tá seguindo a mulher e falando que a cada respirada dela, ele vai tá lá. Então, mas se ele fizesse uma música falando sobre um cara que quer matar a mulher e quer perseguir, que ela não pode ter mais ninguém se não for ele, coisa assim, um negócio extremo, você ia identificar e tal. O que é genial é que o cara colocou o cara só, tipo, um passo além da linha, entendeu? Sim, sim. Tô entendendo o que você tá falando. Eu tava vendo o documentário do Stranger Things, da segunda temporada, tem um documentário lá, um bastidores, né? Isso. Sim. Aí fala de um episódio que toca essa música no final do episódio. Ah. E aí o garoto lá, o Matarazzo, que faz o Dustin, ele fala, caralho, por que vocês tocaram essa música do Stalker, maluco, no episódio? E aí eles explicam o motivo, ele, ah, não tinha percebido. Mas ele não se conhecia a música, ele só sabia que era o meme que a, né, que a música acabou virando, né? A galera falando que era a música de Stalker. O Sr. M trabalhou muitos anos com festas e casamentos, essas coisas, né? E a banda tocava nas festas. E aí, antes das festas acontecerem, tinha reunião com os noivos, muitas vezes, em casamento, né? Pra eles escolherem, ah, gosto dessa música, gosto daquela música, pode tocar essa, pode tocar aquela, sabe? Pra sincronizar o repertório com o gosto da galera. E aí, teve uma noiva que pediu, eu adoro Robin Williams. Quando a gente entrar no salão juntos, eu queria que vocês tocassem aquela música. Why don't we break? Sabe qual é? Sei. Então, aí eles falam assim... Então, gente... Essa letra não vai rolar. A letra tá dizendo por que a gente não se separa, né? Ainda bem que tinha mais alguém nessa reunião. É que meu pai ia falar, tá ótimo, vai ser essa mesmo. Fala, é a sócia dele que falou, gente. Teu pai ia tocar a música do Pat Adams, alguma coisa assim. Robbie Williams. Aliás, eu falei errado, é Robbie Williams, não Robbie. Exatamente. Tem uma música também, é recente. Tem um colombiano maluco aí que chama Maluma. Já ouviram falar? Não. Ele faz música com a Shakira, com a Anitta, com um monte de gente. Aí tem uma música que é toda romântica. Eu não entendo porra nenhuma de espanhol. E aí eu fui comentar com a Bárbara da música. A música chama Felices Los Cuatro. Eu achei que era uma música romântica, porque a melodia é romantiquinha, tá ligado? E não. A música é tipo, o cara falando pra mulher, tipo, pra ex-namorada, que ela pode... Ele não se preocupa com porra nenhuma que ela vá procurar outro cara, porque ele sabe que ela vai voltar. E quando voltar, eles aumentam o quarto e serão felizes os quatro. É uma putaria, tá ligado? É foda, né, cara? Senhor é que nem a Despacito. Hoje em dia, muita gente escuta Despacito e não faz ideia do que significa. Eu não faço. Nem é devagarinho. Eu. É que nem aquela, é devagar. Ah, pensei que você tá falando da letra inteira. Despacito. É só Despacito, não canta mais nada. No início... A música é só isso. No início eu achava que eram 10 passinhos. 10 passinhos. 10 passitos. Despacito é a música mais vista no YouTube. Sério? Mais que Boca Gangnam Style? Passou. Gangnam Style tinha 2 bilhões de views e o Despacito tá com 4 bilhões. Nossa. Caraca. 4 bilhões. Não é milhão. Bilhões. Bilhões. Caraca. Tomara que eles tenham monetizado o vídeo. Tomara. Senão, né? Ó, na Comic Con lá em San Diego tem aqueles... eu não sei como é que chama. Aqueles bicicletas com uma garupona atrás. Ah. Pra fazer o transporte ali na região da Comic Con. Né? Tuk-tuk. É tipo um tuk-tuk, só que com força motor humana. Então, o tuk-tuk é motinho. Eu acho que chama pedcab. Pedcab, isso. Nos Estados Unidos chama pedcab, exatamente. Mas pode ser tuk-tuk também. É um táxi que é uma bicicleta. E aí, em frente à Comic Con, ficam alguns temáticos, né? De Game of Thrones e outras séries. E esses são gratuitos. Você pega e só dá uma gorjeta pro cara, né? Aí eu tava saindo de lá e tinha que ir pra um evento. E peguei um desses, né? Caraca, meu irmão. Eu ouvi... Sem sacanagem. Uns 5 remixes de Despacito. Ele fica tocando música. Ele ficou tocando música. E o cara tinha um mixtape de Despacito, cara. Só de Despacito. Vai ver que não era do cara. Vai ver que era da já The Game of Thrones? Game of Thrones, faz sentido. Sei lá, nego, bota porque... Não, porque era a música do verão. Essa é a música desse ano, 2017, é Despacito. É que nem o Melhor Chautelão. No verão dele foi foda também. É. Porra, eu ouvi em Bruges. Cavalo passando, torres medievais. A gente... Entro numa loja, tá tocando Michel Teló. A gente ouvia na Alemanha em todas as cidades. Na Catedral de Florença. Na Catedral de Florença. Tava tocando... Chega na catedral, nossa, os padres, nossa, coral franciscano. Sim, você me mata. O espírito gregoriano, né? Nossa. Em vez de Carmen Burana, tava tocando Chantelão. Mas então, você falou aí do colombiano, Maluma. Existe um cara que é um sueco chamado Max Martin. E esse cara, ele é o maior compositor de sucessos do nosso tempo. Só tem um cara que escreveu mais sucessos do que ele na história, que é o George Martin dos Beatles. Esse cara, o Max Martin... Era George Martin dos Beatles? É, o George Martin que produziu os Beatles. Ah, ele tá. É o único cara, ele é o único produtor que colocou mais músicas no topo das paradas. Uh-huh. Obviamente, depois de Sullivan e Massadas, né? Sim, sem contar as lendas, Sullivan e Massadas. E esse Max Martin, ele é sueco. E quando ele veio para os Estados Unidos, ele não falava inglês direito. Ele falava inglês, mas não como um nativo. E aí, ele escreveu duas músicas que não faziam muito sentido em inglês. Que era I Want It That Way e Hit Me Baby One More Time. Essa frase, I Want It That Way, que é do Backstreet Boys. I want it that way. Você não fala isso em inglês. Você fala I want it like this, I want it like that. Você não fala I want it that way. É estranho. Não tá errado, mas é um pouco bizarro, entendeu? Uh-huh. É meio senhor Yoda falando, né? Uh-huh. É um pouco. Isso não é mestre usual. Yoda, senhor Yoda. Senhor Yoda. Nossa, caraca, what the fuck? Ele pensou no Pet Morita e falou senhor Yoda. Misturou Yoda, Pet Morita e Spock. A gente dorme pouco e fala merda, foi mal. Aí, só que o que é legal da música é justamente isso. Essa parte bizarra é o que fez a música se fazer sucesso. E o Hit Me significa, tipo, me acerta, né? Me bate. É isso que significa, Hit Me. E era uma música da Britney Spears, que era basicamente uma adolescente, falando Hit Me, Baby, One More Time. Ela podia estar jogando Blackjack. Hit me! É, porque no cassino é isso. O clipe é isso, ela no cassino falando. Hit me, baby, one more time. Então, e as pessoas achavam que. Os caras da gravadora achavam que eles não podiam nem gravar isso porque ia pegar mal, sabe? Parece que a menina tá pedindo pra apanhar. É. E ele achava. Só que isso, não, as pessoas falaram assim: não, isso é que é o genial, porque é estranho. E ele achava que Hit Me era me liga, entendeu? Era isso que ele queria dizer. What? Aí depois veio Call Me Baby. Ele achava que era Call Me Baby One More Time. Era isso que ele tava querendo dizer quando ele escreveu Hit Me Baby. Ele escreveu sem querer e virou um puta sucesso da época. Mas como sem querer, cara? Para estar gravada, revisada. É, pois é, não tem como sem querer. Ele escreveu, ele cantou e falou, funciona, vambora. Ninguém chegou a falar, vamos mudar pra Call Me Baby One More Time. Não, mas era isso que era exótico da música, entendeu? Por isso que a galera gostou da música e foi isso pra gravar, as gravadoras e etc. Zezinho, uma nota para o time feminino, qual é a música? Esse negócio de você gravar um negócio improvável e dar certo, você contou uma história aí do Sullivan e Massadas, não lembro. Mas era a galera que trabalhava com a Xuxa e que teve uma aposta aí. Qual é essa história? Eu não sei se é verdade, mas a história é maneira. Cara, o Sullivan e Massadas fez quase todas as músicas da Xuxa. Sim, a história, sim. Na a verdade, história... da Xuxa, do Trem da Alegria, do Abelhudos. Exato. Mas qual é a história? Eu não sei se... gente, a gente não sabe se é verdade, mas a história é maneira, vai. Esse fake news, a gente agora vai propagar fake news? Não, mas pode lá. Desde quando a gente comprometido com a verdade. A gente espalhou pro Brasil que o... enfiou a cenoura no c... velho. Caralho! Então, o Brasil tem muita gente, a gente não espalhou tanto assim. A história que eu ouvi foi a seguinte. As pessoas meio que sacaneavam o cara que era o produtor da Xuxa, que eu não sei o nome, porque Marlene ele Marcos. Tinha... Marlene Marcos. Tinha que... Não, no programa de TV, do disco. Porque ele tinha que fazer a Xuxa cantar, e a Xuxa não sabe cantar, né? E não tinha autotune naquela época. E ele falava assim, não, a gente vai pôr ela pra vender disco pra caramba, vai dar certo. E aí um dia ele chegou pra esse cara que tava sacaneando ele, e ele falou assim, ó, tá vendo? A gente conseguiu o disco de platina aqui com a Xuxa, vendeu 1 milhão de cópias, né? Vendeu ela pra caramba. Ela duvidava, não vai dar certo essa porra, ela não canta. Você tava falando mal, tá aqui, ó, a gente conseguiu disco de platina, coisa assim. E aí o cara falou assim, ah, você só vai, agora só falta pra você, tipo, compor uma música mais popular do que Parabéns Pra Você. Aí no segundo disco da Xuxa, ela foi lá e gravou a música Parabéns, seu Parabéns da Xuxa. Parabéns. E na época ficou o mais popular, tipo, toda festinha, né? Era da Xuxa que valia. E aí o cara chegou pra ele e falou assim, ó, você não falou que era pra fazer isso? Eu fiz. E deu certo. E é verdade mesmo, cara. Por mais que a gente acha natural, né, cara, que a Xuxa tenha feito esse sucesso, mas não é, cara. O que rolou da Xuxa é absurdo. Surreal. Esse Parabéns toca até hoje nas festinhas de criança e as crianças nem sabem quem são a Xuxa. Não sabem. Na verdade, a Xuxa é uma pessoa só pra deixar. Elas acham que o Parabéns Pra Você é aquilo. É normal. Mas é uma excelente. Olha só. Mas sério, o Parabéns Pra Você no Brasil, ele teve um concurso, sabia? Jura? Teve a letra em português. É pra ter letra, né? Porque nos Estados Unidos não tem letra. Tem. Não, é Happy Birthday to You. Só isso. I go to the Zoo, não tinha um negócio aí. I go to the Zoo? É. What the fuck? Happy birthday to you. Go to the Zoo? Aí você fala um bicho, ó, sei lá, eu vi um hipopótamo e pensei, caraca, que era... And I think in you, sei lá, era versão bully. Versão bully de parabéns pra você. Caralho, que merda, hein? Que bizarro. Eu aprendi isso no curso de inglês, olha aí. Caraca. Instituições de ensino. Eu acredito. Happy birthday to you. You belong to the zoo. And the monkey and the donkey, the gorilla is you. Eu nunca tinha ouvido essa história. Mas no Brasil teve um concurso e aí alguém fez parabéns pra você, nossa querida, muito grande idade. Então, essa música é imbatível. Mas nos outros idiomas ela é só Happy Birthday to you. Em espanhol é cumpleanos, feliz, cumpleanos, feliz. E é sempre... Na Alemanha não tem, é só mais um dia. Outro dia tá vendo o cara, só. E aí, na boa, a música de parabéns da Xuxa é muito mais maneira do que o parabéns tradicional. E é maneira mesmo, né? É legal mesmo. É, mas é maneira, sabe? Maneira. Mas aí você dificulta a participação de todo mundo. É uma música que não é inclusiva. Por quê? Você que sabe, é uma letra monstra. Mas todo mundo sabe, hoje vai ter uma festa. Bolinho, pra você, pra você. Já tá fazendo propaganda. Vamos não, festejar. Guaraná pode ser várias marcas. Já não pode ter Guaraná, que hoje em dia é complicado. Guaraná não é a marca, é a fruta. Fazer o quê? O mate? Não, é o refrigerante. Bolo e Guaraná. Você vai numa festa de criança, você fala bolo e Guaraná, você tá imaginando o quê? Um copo de Guaraná com energético, é isso? Pode ter Guaravita lá, Mete Leão. Vocês estão focando no Guaraná e vocês não estão percebendo a mina de ouro que apareceu na nossa frente. Okay. Jovem Nerd para baixinhos. É agora! A hora é agora, cara. Acho que eu não vou essa audiência. Caraca, velho. Olha aí, vai tirar um lugar do Palavra Cantada. O Pato Fu gravou dois discos. Nossa, Pato Fu é tão chato, cara. Ele gravou dois discos tocando músicas só com instrumentos de criança, né? Nossa, tá de sacanagem. Beatles Animais, é isso? Não é Beatles. Não, esse que é o problema. Esse que eu não entendi. Não. Porque Beatles Animais é uma música que é feita pra criança. Eles tocaram música de adulto com os instrumentos. Chama música de brinquedo, não é? Música de eles brinquedo, gravaram é. Dois discos com xilofone e piano isso, de 8 notas. Exatamente. Caralho. E tão boa. Não, aí eu só, olha o seguinte, eu pergunto, eu fico me perguntando, quem é o público-alvo? Porque a música não é música para criança, é para adulto. Pato e Fu, os né, instrumentos cara? Não são para... O público-alvo é o público do Pato Fu. Cara, mas nem tudo na vida tem que ter um público-alvo, Alexandre. Não, mas olha só, mas o Guga, presta atenção. O Raul Seixas fez música pra Plutiplat Zoom. É, cara. Ok, mas música pra criança, sacou? Não a música dele não é uma música infantil. Não era, é mó loucura a música. Mas é, ah, uma, não, é maneira. É música de criança. Plutiplat Zoom não vai a lugar nenhum. E a mensagem satanista aí? Tinha Lester Crowley no meio. Quer ver? Vamos ler. Ele era o carimbador maluco, brother. Ele era, cara. Eu adorava. Peraí. Olha, deixa eu ver aqui a letra de Plutiplat Zoom. Olha só. Adorava essa música. Esse é uma criança da Globo. Exatamente. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Super, super inocente. Pra lua, chora, taxa é alta, pro sol, identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo. É preciso meu carimbo dando sim, então, sim. Viajar pelo universo. Sim, é. Carimbo, carimbo é LSD. Drogas. Precisa do meu carimbo. É, pra viajar pro universo, precisa do meu carimbo. Traficante. Dava uma carimbada firme no punho, né? Em cima das duas vezes aqui. O bicho chega a ficar vermelho, ficar sem ar, caralho. Mas eu tava discutindo com o Marco Gomes porque ele tava dizendo que o Pato Fu foi inovador nessa parada. E aí o Jimmy Fallon copiou e ele faz o programa dele. Tá. Só que aí não, que é, o Jimmy Fallon não copiou o Pato Fu. Eu tenho certeza então, que ele não copiou o Pato Fu. Sabe quem fez isso? Andy Kaufman no Saturday Night Live. É, cara, todo mundo já fez, já gravou com um instrumento de criança, normal. É uma ideia legal, assim. Mas não foi o Pato Fu que inventou isso. Aí eu falei, mas Marco, quando o Jimmy Fallon pega um trecho do programa dele de 2 minutos, ele bota o Metallica pra tocar música de infantil, é curioso, engraçado e dura 2 minutos. Não um álbum inteiro. Exato. Não, cara, mas o disco do Pato Fu é legal também. E não... Não, o Guga, peraí. Não, você já escutou? Não, eu não tô criticando, O disco do Pato Fu parece, sabe o quê? É música pra você que nunca quer acordar. Sabe? Você tá naquele momento que você tá quase acordando, mas ainda não acordou? Aí toca é Pato Fu. Isso é Pato Fu. Tu não acorda nunca. E você volta a dormir. Mas olha só, eu não tô criticando. Quem quiser, compra. Eu só tô me perguntando quem é que escuta um álbum inteiro assim. O Marco Gomes, ele escutou, ele adora. Nem tudo na vida tem que ter um público-alvo, cara. O cara fez porque era o que ele queria fazer. Era a maneira dele expressar algo dele ali. Gente, é tudo artista. É tudo artista. É que nem da minha experiência, né, cara? A caneta, porra. Quem é o público-alvo da minha experiência? Outro dia veio... Tucano, por favor, cante a caneta, um pedacinho, pra gente. Eu vou cantar o refrão, tá? Vai lá. A caneta, a caneta, a caneta, a caneta, a caneta. Essa música é maravilhosa. Caralho, gênio. Agora você tá falando de Pato Fu e Hermeto Pascoal ou Sivuca, não sei quem é quem. É uma entidade só. Tem um que toca panela, toca chaleira, quem é? Esse moço aí, Hermeto Pascoal, é um albino gigante, parece um Sasquatch. Ele sai no sol e ele lambe. Não, é, cabeludo. Os dois são. Hermeto Pascoal e o Sivuca são albinos. E são dois Sasquatch. Eu tomara que seja a mesma pessoa, porque se eles forem diferentes, aí eu começo a achar que tem uma coisa errada. Não, eles são diferentes, só que um deles toca coisas. Um é jazz, o outro toca alma. Como é que toca alma, gente? Soprando na chaleira, essa forma. Ele olha a sua aura, pega uma chaleira e assopra. E aí sai um som, é o som da sua Outro alma. Dia eu recebi uma mensagem que o Twitter oficial do Pato Fu tá me seguindo. Pato Fu, coraçãozinho. Dá bloco. Não, que isso, cara. Dá bloco. Claro, é sacanagem. Porra, é chato demais, cara. Pelo amor de Deus. Música de Niná, parece Nossa, música de Niná. Eu acho que tocar em berçário essa chatinho, porra. Também, eu acho chatinho, mas... Eu vou ter que defender, cara. Não é, cara. Os caras são muito mas bons. Mas eles devem ser boas pessoas. É, eles têm umas músicas bonitinhas, Eu não gente. Tô falando que as pessoas são ruins, cara. Não, é isso. Eles são bons, cara. Os discos do Pato Fu são bons. Eles são bons músicos. Eu não duvido. Pato Fu parece música que toca no Brainstorm 9. É isso que... Alguém aí. Eu vou mostrar pra você depois. Toca no violino, Guga, essa música do Pato Fu aí. Alguém aí toca a música do Pato Fu, porque eu não lembro de nenhuma. São todos iguais, cara. Aquela menina Tem uma que é uma bossa nova, eu acho bonitinha. Tem umas coisinhas ok. Tocava na novela Laços de Família. Tempo, mano, velho, caneta. É assim, ó. É de manhã, mas você não precisa acordar. Olha, toda-se a hora, vire para o lado e vá ser feliz. Agarre no travesseiro, aumente o ar-condicionado, foda-se tudo. Se liga, eu tô aqui no YouTube caçando a música, a caneta da minha experiência. Porque, na verdade, eu só ouvi o Coelhinho Bossa Nova cantando. Eu nunca ouvi ele cantando. Então eu não sei se realmente essa música é assim, tá ligado? E agora eu acabei de descobrir que tem um curta-metragem sobre o Damião Experiência. Olha aí. Nossa infância retratada. Ele em frente à Casa Matos. Claro, né? Claro. Que era o quarteirão dele. Caralho, Casa Matos, malandro. Saia da Casa Matos e na Casa da Banha. Casa Matos é muito geolocalizado, né? Muito, malandro. Você vai na Casa Matos e comprar uma gramática do Segala. Isso. Comprar uma folha de cartolina pra fazer um trabalho. Fazer uma colagem. Não existe mais Casa Matos? Não. Eu fui outro dia na Casa Matos com a Bárbara comprar um biquíni, virou C&A. Oh. Nossa. Ficou bom o biquíni em você? Ficou ótimo. Tava entrando um pouco no rego, mas tudo bem. Eu acostumo. Olha só. É só raspar. A Casa Matos pra mim é como se fosse aquela loja de brinquedos do Quero Ser Grande. Eu achava foda, o que eu posso fazer? Ela tinha tudo. Tinha material escolar, brinquedo, ferrorama, bala de graça. Bala de graça não. Ladrão de bala juquinha. Mas era uma loja que vendia essas coisas, material escolar e brinquedos. É muito esperto, inclusive. Não é? Quando o teu pai tá lá com a lista de material chorando, tá a criança, me dá um ferrorama. É, só pra aumentar essa conta. Aumentava o ticket médio, olha aí. A bala não era pra comprar, era só pra criança sair mais feliz. Vai. Thank you. queria lembrar de algumas regravações. A gente falou algumas no episódio passado, mas algumas outras que a gente fica maluco quando descobre que a música brasileira, que é um sucesso, na verdade, é uma regravação de outra música. Não, gringa. Pior quando você escuta uma música nacional que é uma regravação e você reconhece e dá uma vergonha. É como pior. Assim? Quando você escuta... Lulu Santos é rei de pegar música. Várias traduções, é isso aí. Vários hits de Lulu Santos são só traduções. É só tradução. De leve, de leve, de leve pela contramão. De leve. Não. É. Não, de leve não. Pra não convido... chamar a atenção. Caraca! É dos Beatles. Peraí, mas eu acho que eu não escuto essa música há muitos anos. Eu quase não reconheci, mas... Eu nunca ouvi essa música. É isso mesmo. Peraí. Isso é Comeback dos Beatles? Get Back. De leve? Get back to where one belongs. De leve. Leve pra não chamar a atenção. A música é sobre droga também. Não, é sobre, não, é sobre um cara que... Ah, que carimbava. Que, não, exato. Que cara, não, ele queria fazer uma parada carimbo ali no posto 9, mas não podia. O cara que é gay. Aí era... Ah, que... Ele não queria dar bandeira, sair do armário? É que ele não sabia que ele era gay. Ah, ele não sabia que era gay. Mas o que ele fazia de leve? Era um cara que achava que era, mas sabia que era, não. Sei lá. De leve. Ele é de leve pela contramão. Ele era Kevin Spacey, entendeu? Não falava pra ninguém, pegava as criancinhas. Pô, rapaz, aí é outra mão, não é a contra. Não, a contramão, exatamente. Aí é a mão errada. Outra que eu fiquei chocado, que eu nem lembrava que existia, era uma da Camisa de Vênus, que é crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Tu não lembra? Essa música é muito boa. Essa música é uma regravação. É Gimme Shelter do Rolling Stones, cara. É mesmo? Olha aí. Sério? É. Crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Fiquei apavorado. Apavorado é um uso errado, eu acho. Você ficou com apavorado, você correndo? Chocado. Alexandre, eu li uma entrevista do Marcelo Nova aqui e ele falou que não é uma versão de Gimme Shelter. Ah, que conveniente, é porque não pagou direito. A música é igual. Ele fala o seguinte, eu só vou dizer o que eu achei aqui. Ele fala que ele fez a música, que não tem nada a ver com Gimme Shelter, que a letra não tem a ver e que os acordes não tem a ver. Eu acho que não tem a ver mesmo. E aí ele fala não, que na letra, no refrão, ele colocou uma referência que é falar criança só o fim, e aí por isso que as pessoas acham isso. Aí você tá defendendo o Marcelo Nova, é isso mesmo agora. Caraca, a música é muito parecida, cara. Eu acho desonesto. O quê? Traduzir música? É, porque quando o cara faz isso, ele não tá falando o que fez. Sônia é uma tradução cretina. Olha só, gente. Não vamos falar mal de Sônia aqui. Não vamos falar mal do meu amigo Léo Jaime. Caraca, amo o Léo Jaime, gente. Ele subiu muito no meu conceito. Mas eu acho, eu tô falando no geral, qualquer tradução que o cara não deixe explícito. Eu nunca olhei a capa do disco. Como é que ele vai deixar explícito? Falar assim, é uma versão de tal música. No disco? Pra escrever no disco? É. Mas ninguém lê o disco, cara. Não, mas vem escrito. Cara, se tá escrito no encarte, tá escrito. Se ninguém lê, é outra coisa. É, então. É, eu não sei, eu nunca leio a mentira. Por exemplo, Eva. Lembro de Eva, né? Não. Minha pequena Eva. Nossa, astronave. É uma astronave, vamos ver. Música italiana, igual. O cara fala, né? Eu falei isso no Google Cash uma vez, a gente fez uma análise de letra dessa Olha música. Olha a concorrência aí é foda. qual é a análise? Essa letra é uma banda de rock progressivo. Italiana? É, italiana, que só faz discos conceituais. Então ele tá contando uma história de que a Terra foi destruída, que a humanidade tem que, tipo, ir pra outro planeta, esse tipo de coisa. O pavor dos anos 80. É. É, essa é a história. E a música é sobre isso. E aí os caras do Rádio Táxi, que é a banda brasileira que gravou, eles traduziram mesmo a música. É uma versão mais ou menos fiel, assim, do que a música em italiano fala. Olha só, meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta, adeus, caralho, Guga! Explodiu a cabeça. Jovem Nerd não entende música nem em português, maluco. O Jovem Nerd não entendia a música em inglês. Não, mas nem em português. Muitas vezes a gente canta a música e nem sabe o que tá cantando. Não sabe o que tá cantando. Você sabia que tá cantando Atirei Pra um Gato? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu sabia, cara. Fugiremos nós tô dois. Tô entre as entrelinhas, ela é literal. É, eu sou Adão e você será minha pequena Eva. O nosso amor na última chave. Isso aí é o primeiro episódio de Rick and Morty. Caraca. Você tá dizendo que vai acabar o mundo e eles vão sobreviver, é isso? Eles fugiram na última nave espacial que saiu da Terra. E a Terra explodiu e acabou. E eles vão ser. E aí, eles vão ser Adão e Eva no novo planeta. Eles vão povoar um novo planeta. Eu acho que o Sol explodiu, que não tem mais Sol. Pode ser. Mas se o Sol explodir, não. Não dá pra ser um Sol. Dá tempo de fugir. Pode ser só um inverno nuclear. Né, não, se eles fugiram na nave, tem Sol, cara. A não ser que o Sol tenha explodido. Não, o Sol não apareceu hoje, na Terra. Não, eles já foram embora. Um inverno nuclear. Se você tá num inverno nuclear, você tá comendo cebola e cuspindo os dentes. Foda-se a nave. Cara, eu tô embarcando na nave. Tarde demais, amigo. Você está morto já. Tava num bunker. Tava num bunker. A letra não fala disso, que tava num bunker. Não, pera aí. Isso tá nas entrelinhas. Se eles tiveram acesso a uma astronave... Uma astronave. Eles eram pessoas importantes e... Era tipo Obama e Michelle. Opa. Caralho. A Michelle é a pequena Eva. Hoje em dia seria o Trump e a Ivana. Só que ela odeia ele, né? Ah, mas vai ter que ser a pequena Eva de qualquer jeito. Vai ter que ser a pequena Eva. Mas o... Vai ver que a Star Sheeran veio no astronave pra buscar. Pode ser também. Pode ser. Por misericórdia de Croastron Tra, mandou seu filho à Terra para nos salvar. Olha só. E pelo espaço de um instante, afinal não há mais nada que o céu azul. Então não era. Então pra não... gente voar sobre o Rio, Beirute ou Madagascar, toda a Terra reduzida a nada. Nada mais. Minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos. Caraca, a parada é muito. Viu? Estou dando dentro da nave já. Viu? Mas foi. Eles estão em órbita da Terra. É um nível de loucura muito grande, né? Vamos ver. Zezinho, uma nota para o time feminino. Qual é a música? Tem alguns vídeos no YouTube só de músicas cover que são, entre aspas, originais, que foram chupinhadas de outras músicas. Charlie Brown Jr. tem uma porrada de música que não foram eles que fizeram, tá ligado? Tem a Taj Mahal, George Benjor. Que o Rod Stewart copiou e ele perdeu, né? Teve um processo e ele perdeu. Teve. E ele tinha, convenientemente, ele tinha passado o verão no Brasil ouvindo quando essa música tava no auge, tá ligado? É. Caraca. E qual era a versão em inglês? É, Do You Think I'm Sexy? E o pior de tudo é que a parte da música, né, que é o refrão, na verdade não tem letra, né, é só... Mas o Rod Stewart faz tetê-retê também? Não, ele canta em cima dessa melodia, entendeu? Ah, ele ia falar tetê-retê. Tetê-retê, tetê-retê, não é Flávio, tetê-retê. Olha, Rod Stewart, que safado, cara. Ele durante muito tempo, ele negou. Foi? Depois ele botou a culpa do baterista. Quando é que foi isso? Caralho. Vamos ver quem o Marcelo não vai botar culpa. Vai botar a culpa na Penélope, isso, coitado. Isso foi nos anos 90? O quê? Que rolou isso? Não, nos anos 70. Nos anos 70, a música dos anos 70. Tá. E o Jorge Ben ganhou o processo contra ele, porque foi um plágio mesmo. Os direitos vão pra Unicef. É. Ah, qual é, Jorge Ben? Puta que pariu. Foi maneiro, porque ele chegou e mostrou que ele só queria que desse os créditos pra ele. Ah, me dá o dinheiro também. Que isso? Tem uma outra história do Jorge Ben. Ah, eu faço a caridade, mas deixa eu pegar meu quinhão. Tem uma outra história do do Jorge Benjor, que ele fez uma música pro cara, que era o jogador do Flamengo, que era o Phil Maravilha. O cara era Phil. É verdade. E ele fez a música pra ele, porque ele era uma época que ele tava jogando no Flamengo, ele fazia um monte de gol e coisa assim. E aí o Jorge Benjor fez essa música, que era Phil Maravilha. Nós gostamos de você. Que virou um puta sucesso e tal. E aí o cara, o Phil foi lá e exigiu ganhar direitos autorais na música. Caraca, que escroto. Não, então, ele mesmo falou que ele se arrependeu e que ele caiu na lábia de advogado. Certamente foi uma lábia, foi alguém querendo tomar uma grana. De primo, falou, pô, o cara tá ganhando rios de dinheiro, tu aí fudido, não sei o quê. Foda, aí o Jorge Benjor ficou puto e nunca mais cantou Filma, ele canta Filho Maravilha, ele mudou a letra. Filho. Não, ele sempre bota um jogador da moda. Ah, também, né? Túlio Maravilha, lembra? Túlio Maravilha. Como Túlio Maravilha? É flamenguista, ô. Mano, teve outra. Ele sempre troca por outro jogador. Ah, aquele sucesso recente, o Blurred Lines, o Pharrell Williams e o Robin Thicke, como é que é? Cara, desconheço completamente. Não, Blotino. Cara, Blurred Lines. Música recente. Tem que ver o carpool lá do gordinho. Terminou num processo com a família do Marvin Gaye, que disse que foi plágio da música dos caras, o cara não rolou, e pagaram 3,4 milhões de dólares de direito. Nada mal. Se pagou pro Queen? Então, o Vanilla Ice nunca admitiu que a... Ele fala, não, o meu é down. Ele falava que era pouco diferente. Under Pressure, isso aí. E aí, eu não sei o que deu, acho que... Ficou por isso mesmo. Let's kick it. Agora, olha só, eu sigo o Vanilla Ice no Twitter. Caraca, o Vanilla Ice não existe. Existe, mas ele é muito minor hoje em dia, cara. É meio triste. Ele tem um programa de decoração, né? Mentira! Ele decora como? Que nem o cabelo dele? Eu não sei, cara. Ele tem, sabe esse programa de makeover, assim? O cara reforma a casa, coisa assim? Ele tem um programa desse. Gente, não é possível, eu preciso ver isso. Sabe quem é especialista em redes sociais e dá palestras universitárias? MC Hammer. É isso aí. Aí, cara. Os caras foram muito famosos, né? Impressionante como a fama oscila, né? Os caras foram muito famosos, os dois, muito famosos. O MC Hammer tinha mansão, depois os Simpsons compraram. É verdade, isso que eu ia falar. O MC Hammer faz uma propaganda de um negocinho também de segurar prego. Mas ele deu o jeito dele, mas a fama de músico também acabou. Mas era uma febre, cara, aquela Hammer Time, as calças paraquedistas. Caraca, você teve essa calça? Não. Você falou que era uma febre. Mas eu não sou um cara que vai na febre da onda. Ah, eu sempre fui um outsider. Essa calça foi moda há pouco tempo. Tá, aquela calça sacudo, né? É. Zezinho, uma nota para o time feminino, qual é a música? Olha só, André vai lembrar desse. Luan e Vanessa. Nossa. O seu nome eu escrevi. Areia. Caralho. Onda do mar. Cara, parabéns pra você. Parabéns, eu não esperava. Pô, ó, português, a gente pode fazer show aí, hein? Vamos fazer. Festa Block aí. Era uma música. Lucano e Andréia, olha aí. Pô, essa música é do parceiro do meu pai, do Carlos Cola. Que ele traduziu do Silva The Kiss. É, sim. Que era uma música. É sério, o Carlos Cola que fez a letra? É dele. Não, peraí, a letra ou a. A letra. Seu pai não trabalhou nada. Não, essa música não é do meu pai, é só do Carlos Cola. Olha aí, foi um sonho de verão numa praia. Quatro semanas de amor. Olha aí, Léo, mostra aí, Silva The Kiss. E a Patrícia Marques teve a ousadia de traduzir uma música de Jackson 5. Você lembra qual? Lembro. Aonde você quis? É. Nossa. Aonde você quiser, eu vou ficar. Olha aí. I wanna be, I wanna be, Cara, e o que? Tipo assim, esse foi o revival da Patrícia Marques. Porque ela era cantora mirim. Ah, essa música é legal, mas a melhor versão dele é do José Feliciano. Eu cantei no casamento, no nosso casamento. Eu cantei pro Azaghal essa música. Verdade. E da versão do José Feliciano. Ah. Tinha uma partinha espanhola. Eu quero estar contigo para vacilar, para tenerte de certe quanto te quiero. Quero estar contigo. Olha, contigo e nada mais. É muito maneiro essa versão do José Feliciano. Vocês estão de parabéns, hein? Você não conhece o José Feliciano, Fred? Posso ter ouvido e não sei quem José é. José Feliciano é sucesso, cara. É foda. O cara é foda pro caralho. Ele entrega a idade, mas é foda. Ele é cego, né? E toca muito bem guitarra. E tem essas músicas que ele mistura em inglês e espanhol. Vale muito a pena ouvir. Tem vários hits. Feliz na vida. Essa é a mais famosa. Eu nem acho a mais maneira. Feliz na vida. Essa coisa. Ah, cara, eu não aguento mais essa música. Todo Natal é um saco. Chega no final do ano, começa a tocar essas músicas. Música do Natal da Flórida, cara. Porque é em espanhol e inglês ao mesmo tempo. Pois é, né? Olha, fazendo uma pesquisa, eu fiquei chocado com uma música em inglês que é assim: Whoa, it's me, shame and scandal in the family. Caraca! Caraca! O capeta em forma de guri. É a melhor. Olha só, é uma música em inglês, mas essa é a melhor tradução de todos os tempos. Porque é perfeita, cara. Nada se encaixa. Não, olha que o Léo Jaime é bom nas traduções, hein? Conheci. Conheci, caralho. Você lembra que a Jennifer Lopez, há um tempo atrás, gravou uma música que tem um sample. Quer dizer, a música é o Lambada, né? É. Tonight, como é que é? Tonight, on the floor. Olha o jovem nerd. Madonna, caraca, agora é J-Lo. Eu gosto dos hits, eu gosto de Despacito. J-Lo is in the house. Despacito não é a música gostosa de ouvir? Canta Despacito, João. Eu não sei, só sei falar Despacito. Cara, mas o problema é que enche o saco, cara. Se eu ouvir 24 não, horas. É, se você ouvir. É, porque é muito tocado. Passito, né? Passito. E Legends Never Die. Como você acha que é? Olha só, Chorando é Lambada o nome da música, Kaoma, né? A música também é uma regravação de uma música em espanhol, Llorando Se Fue. Llorando Se Fue, pare. Acho que é uma música peruana, alguma coisa assim, com flautinha. Caraca, de quem é essa música mesmo, hein? Kaoma. A versão português. É, nossa, né? E em espanhol é Los Quijarcas, alguma coisa assim. Por isso que vinha os brinquedinhos do Paraguai, que eu comprava pro Mônega pro do box. Vinha com essas musiquinhas. Eu achava que era da Lambada. Caraca. Era a música lá do Paraguai. Olha aí. O Almônica tinha um fusquinha que acendia a luz e... Olha aí a Lambada. Eu achava que era Lambada. Despacito é uma four chord song, por isso que ela fez tanto sucesso. Porque ela tem aquela base. Tem a regra, não. É a regra dos quatro acordes, são sempre os mesmos acordes. Quais são os acordes? Ah, depende do tom, mas se for em dó, é dó, sol, lá menor e fá. Essa é a sequência de acordes de todas as músicas. É um Tzinho, é um T, né? É um T na guitarra. É, mais ou menos, é. Porra, Guga, faz umas músicas aí. Usando esses quatro acordes. Tem um vídeo de um comediante tocando violão e ele pega aquela música Canon em D, do Pachelbel, sabe qual é? Uh-huh. E tipo, ele toca milhares de músicas com essa... Ah, com a base, né? Com essa base. I wanna push you around, well I will, I wanna push you down, well I will, wow, it's been good living with you. And my machine head is better than the rest, my machine head is better than the... See the stone set in her eye, see the thorn twist in her. I'm all out of faith, this is how I feel. I'm calling, I'm shame, lying naked on the floor. He was a boy, she was a girl. Could it be any more obvious? We're not gonna take it. No, we're gonna take it. Ah, eu já vi esse vídeo. É uma base impressionante, de hits, né, cara? Muita música. Todas, parece que todas as músicas do mundo só tem quatro acordes. Falando nessa base que você pode construir várias músicas dentro dela, tem alguns artistas que, dependente disso, todas as músicas são iguais. Ramones. Exato. E eu adoro todas elas. E todas começam com 1, 2, 3, 4. Mas, mas por exemplo, Rick Astley. Information Society. Porra, Information Society. Não, é tudo igual. Agora, Rick Astley fez muito sucesso. Muito. Muitos hits. Ele faz até hoje, né, cara? E você é, exato. Ai, ele ficou putinho de virar meme. Ele não gostou muito do meme. Ah, que babaca. Mas aí, olha só. É porque ele não tá ganhando nada. Ele ficou puto. É. Ah, que não ganha nada monetizado no Rick Roll. O Rick Roll, a melhor coisa. Não, mas o Rick Roll não era oficial? Não. Porque o Rick Roll... Peraí. Não é dele. Não é o canal dele. Não. Rick Astley Vevo. Tem 368 milhões de views. Como é que ele não ganhou? Mas se você procurar Rick Roll, tá, vai ter muito mais views. É porque o Rick Astley, ele é, primeiro, o cara que a voz parece que não pertence a ele. Parece o Milli Vanilli. É. Que tem uma voz grossa e aquele... aquele pimentinha, né? Parece o filho daquele maluco lá, do cara do CSI. Qual é o nome dele? Parece o cara do CSI, muito. Ruivo. Miami. Mas, por exemplo, Never Gonna Give You Up. Never Gonna Give You Up. Never Gonna Give You Down. Essa que é do Rick Roll. Eu queria dançar com aquela malemolência. É, a malemolência é fantástica. Mas você tinha que ter um blazer e uma calça larga. Era quase uma calça paraquedista. E aquele gelzinho, aquele tupete. Gelzinho na lateral aqui, né? É, é. E o tupetinho. Agora essa é, lembre-se, essa é Never Gonna Give You Up, certo? Grande sucesso. Agora pega Together Forever. É igual, é. É igual. Não é a mesma música? Igual, é a mesma música. É mesmo. Cry for Help, até essa que é mais lenta. I wanna build it and cry for help. É tudo muito. Take me to your heart. Da, da, da, da, da, da, da. É a mesma música. Igual. Ah, a Xadê também. A Xadê, todas as músicas dela é uma só. É pra facilitar fazer o pupurri. Pet Shop Boys. Vacilita. Pet Shop Boys é tudo igual. Ah, é. Duas pessoas que não movem o corpo olhando pra câmera. Eles não se mexiam, lembra? Cantavam pra frente. Era um olhou pra frente e outro olhou pro outro. Né? É, pro lado. De perfil. Mas eles prestaram um favor à humanidade, fazendo os jovens conhecerem uma música bonita do Elvis Presley. Qual? You are always on my mind. É, a versão deles é bem foda, bem legal. Ó, por exemplo, Pet Shop Boys tem o Domino Dancing, que também é mesmo para. Você lembra de uma banda dos anos 90 chamada Hootie and the Blowfish? Eu lembro por causa do Friends. É, não sei por nome, como é que é? Ah, é um que tem assim, I only wanna be with you. Já ouviu? Nossa, acho que talvez, mas nunca saberemos. Todas as músicas estão assim, ó. Eu vou ter que mostrar no violão. Nunca viram isso? Não, já. Todas as músicas dos anos 90 são assim. É, muita coisa, é verdade, cara. Tem naquele filme do urso, como é que chama? Aquele filme que tem o ursinho. Ted. E aí ele faz essa piada, ele fala assim, ah, todas as músicas dos anos 90, você só precisa saber as vogais. Porque é só o cara falando... Mas sabe uma banda que era foda, que não se repetia nunca? Tias Fofinhas. Ah, eu adorava Tias Fofinhas. Foda, eles vieram no Rock in Rio, gente. Sensação dos velhos. Eu queria ter ido no Tias Fofinhas. E os clipes deles eram maneiríssimos também. Porra, por falar em clipe, tem um bagulho agora que me lembrei. Bonnie Tyler. Tu já viram aquela música Total Eclipse of the Heart? Mas é claro. Claro. Clássico. Caralho, que clipe sensacional. Não, clipe é maravilhoso. Não é? Maravilhoso, é muito louco. Parece um filme de terror, né? É, mó terror. É uma música de amor, né? Mas é um filme de terror, cara. Parece aquele Amityville. A música é uma das mais tristes de todos os tempos, né? A letra. Sim. É, não, é. Essa é porque ela é sofrida, ela é Pablo. É, eu preciso de você essa noite mais do que eu sempre precisei na minha vida. Dá pra dançar na sofrência. Dá. Turn around. Tem um filme... Sofrência. Tem um filme com a Kate Blanchett e com o Bruce Willis, que ela, na hora que ela tá assim na merda, ela canta essa música. I really need you tonight. É muito bom. Tonight. É foda quando aparecem os ninjas dançando, né? Tem a galera da esgrima, tem a galera do futebol americano correndo pra um lado, depois aparecem os maluquinhos com o olho brilhando. Cara, muito zumbi, mas já olha, é muito assustador. Olha, mas a melhor fato associado a essa música aconteceu em 2017. Lembra que... teve, acho que em agosto, teve um eclipse solar que varreu os Estados Unidos de costa a costa, eclipse total. Então, varreu, dá a impressão que foi destruído. Ele passou, ele atravessou. Ele atravessou os Estados Unidos inteiro, um eclipse total do sol, agora em agosto, em um barco de cruzeiro. Ah, não acredito. A Bonnie Tyler cantou Total Eclipse of the Heart durante o eclipse. Isso é evento, hein? Isso foi um evento único! Isso é uma parada que eu queria ter ido. Eu também! Pra dançar sofrência, quando ela tá cantando. Durante o eclipse. Turn around! A música Total Eclipse of the Heart foi a mais tocada do Spotify nesse mês do eclipse. Caraca. É porque gringo é muito... eles não vibram, né? A galera deve ter ficado sentada. Mas imagina ficar lá com ela cantando. Porra, junto. É muita emoção. Mas no clipe, quando ela canta Turn Around, Bright Eyes, é pro moleque que acende o olho? No clipe, sim. No clipe, é, né? Exato, né? Virou a coisa louca do clipe. Vocês já viram um negócio que é o clipe literal dessa música? Não. Eles mudam a letra. É muito bom. Eles mudam a letra e a letra fala exatamente o que tá acontecendo no clipe. É muito bom. Uma pomba branca entra pela porta voando. É, ela fala assim, na parte da pomba branca, ela fala assim, slow mo dove. Procura aí no YouTube, que é bem engraçado. Tá bom, peraí, vou procurar na minha máquina de escrever imaginária. Na frente do computador? Eu não, cara. Eu não uso mais computador. Eu não uso mais computador? Não, pra gravar o Netcast, eu tô Elvis gordo já. Já desisti. Só que eu tô Tortelvis. Tortelvis tu tirou agora? Não, isso é uma parada que eu gosto de música, eu gosto de hinos. Hinos? Hino. Hino, é. Tipo o hino do Brasil, o hino do Ipiranga, é isso aí? O que eu gosto mesmo é do hino dos times de futebol. Porque ele não tem nenhum compromisso com a verdade da história do time de futebol. Na verdade, ele tem que exaltar de outras maneiras, né? Então, mas ele podia exaltar que, se você pensar que o hino foi criado no começo do time, quando o time não tinha ganhado nada ainda, provavelmente, ele podia exaltar a raça, a garra, o amor à camisa. Como é que é o hino do Botafogo tá errado, né? Botafogo campeão desde 1910. Então, eu tava errado? Os times têm, pelo menos os times do Rio, todos têm dois hinos, né? Como assim? Porque dois hinos? É. O hino do Flamengo, como é que é? Uma vez Flamengo. Errado, não é esse o hino do Flamengo. Bota aí, Léo, o hino do Flamengo original. Esse foi inventado por quem? Pela torcida? Não, é sério. Foi, acho que o Lamartine Babo que fez, refez. Ele fez hinos para todos os times. Fez. O mesmo cara fez pra todos. Tanto que falam que o hino mais bonito do Rio de Janeiro é do América, porque ele... Do América ou do Bangu? Que ele torcia pro time. E ele fez, deu uma caprichada no hino do América. Cara, mas se o hino foi feito pelo Lamartine Babo, é mais velho que o hino original, maluco. Tá na hora de fazer um novo. E é uma marchinha de carnaval, né? Todos eles, o hino dos times do Rio, eles não são hino igual o hino de país, assim, que é uma orquestra que toca. Todos eles são uma marchinha de carnaval. O que é brilhante, se você pensar bem. Tricolor no coração. É uma marchinha. É muito marchinha. Mas é legal, porque, porra, vai fazer um hino solene com... É, uma pra... Ah, é, mas... O hino original do Flamengo tem até aquele tamborzinho de banda marcial, sabe? Trrr, estalando. Uhum. Ele não é tão marchinha assim. Pois é, e os hinos, os hinos dos times de futebol, eles são muito melhores do que o hino nacional. Porque eles são um lance feito pro dia a dia, entendeu? É, cara, eu odeio a letra do hino nacional, a gente acha um saco. Não dá pra entender nada. Foi é ridículo, vira de Ipiranga, as margens de plata, vai cagar no mato. Não, isso aí é assim, entende, pô. Ele foi feito pela avó do Beto. Mas peraí, esse negócio de hino de time de futebol, é uma parada mundial ou é só brasileira? Não, é óbvio que é só no Brasil, cara. É um símbolo do brasileiro, cara. Porque o brasileiro, ele tem essa parada de torcer pra tudo. Torcer pra tudo que ganha, é só, né? Não, eu lembro uma competição... O brasileiro não gosta de esporte, gosta de ganhar. Ok, beleza, mas tipo, tem desfile de escola de samba. Podia ser só um negócio bonito, uma festa bonita. Não, cara, a gente tem que torcer, cara. Um torce pra um, a gente um contra o outro. Sai na porrada. Ah, não é possível que as pessoas brigam por causa de escola de samba. Na apuração? Pô, eu acho que... Porra. Todo mundo é 10, nota 10. Mas aí tu ganha 9.9 e começa a descer barata. Começa a voar bambu, maluco. Voar a cadeira da Brahma. Bambuzada, nego, tira a bandeira pra descer bambu. Só aquele dirigente maluco, cheio de cerveja na ideia, cordão de ouro pra caralho, se exaltando. Eu tava... Esse negócio de música de futebol não é hino, tá? Mas eu tava em Colônia, no Natal, e aí eu fui num barzinho que é tradicional lá, tal, e de repente começaram a distribuir um encartezinho com letras, que eu não faço a mínima ideia do que estavam falando, porque estavam todas em alemão. Caralho, começou a encher de gente, todo mundo indo pra perto do palco. Entrou um gordinho, barbudo, de boina, tocando violão, só ele tocando violão, e todo mundo cantando a música, velho. Eu falei, cara, quem é esse cara? O cara é um fenômeno. Eu sou um privilegiado aqui. Nego dando os braços aqui, assim, ó, fazendo uma corrente, tá ligado? E balançando pra um lado e pro outro, e cantando a música. Aí a gente falou, caraca, velho, o cara é um fenômeno, vamos descobrir quem ele é. Aí levei o encarte pra casa, pro hotel. Quando chegou no hotel, que eu sou humildão, não compro 3G, olhei no Wi-Fi do hotel. E aí, esse cara, ele canta músicas referentes à cidade de Colônia, exaltando a cidade de Colônia, e ele abre todos os jogos do time de futebol de Colônia. Quando joga em casa, ele faz um showzinho antes, tá ligado? No estádio? É, caralho. Tem músicas falando do time. E é a galera... Como se fosse um hino. É, como se fosse um hino. E a galera canta empolgadíssima, velho. Então, é isso que eu acho dos hinos de futebol, cara. Do caralho. E outra, eles não têm nenhum compromisso com a realidade, então todos os times são campeões, sempre, o tempo todo, e os maiores campeões. Mas alguma vez, ó, todos foram campeões. Não, nem todos. Tem time que nunca foi todos campeão. Todos que a gente conhece. Caralho, que você conhece. Ia ser muito mais maneiro se o hino do Brasil fosse gravado pelo Zé Ramalho. Outra música completamente. Não, diferente. A mesma música, só que com uma versão Zé Ramalho. Tipo assim, ouviram do Ipiranga as margens plácidas? Ia ficar foda. O povo enorme, bravo, retumbante. Realmente ia ficar muito bom. Ia ficar foda. Então, cara, imagina o povo inteiro cantando no estádio. Ô, pátria amada. Idolatrada, ê. Povo feliz. Esse é muito melhor, cara. É muito bom. Zezinho, uma nota para o time feminino. Qual é a música? Nos Estados Unidos, nego, tem essas de escolher uma música pra ser a música do time. Tipo do Red Sox, Boston Red Sox, que canta Sweet Caroline. Não tem isso? Tem isso, mas você sabe que foi ao acaso, né? Tava tocando no estádio, no intervalo, e a galera começou a fazer o pam, pam, pam, e virou uma brincadeira que sempre toca no estádio. É só o Red Sox que tem música assim? Ou... Essa música virou a música do Red Sox. Não, essa sim, mas cada time tem uma música, ou isso não, é uma parada que... Não, é um negócio típico do Red Sox. Tem dos times da Inglaterra, porque eu sei que tem um hino que é bem louco, tem a ver com bolhas, eu não entendo exatamente se é gíria ou o que que é, mas do time que é considerado o pior time do mundo, com a melhor torcida do mundo, que é o West Ham, sabe qual é? Não, mas eles têm um hino deles, tipo um hino de... Sim. E aí tem até a versão de punk rock. Eles são os piores hooligans que tem fora da Rússia, né? Ah, foi esse o cara que é um hooligan desse torcedor desse time que partiu pra cima dos terroristas que estavam atacando as pessoas, atropelando com facas na rua? Ele falou, sou torcedor do sei lá o quê? E pá, saiu na porrada do cara. É, eu acho que é isso aí. O cara deteu 2 ou 3 terroristas sozinho e atrasou os caras, né? Atrasou, é. Levando facada. Ele sobreviveu. Tomou várias facadas dos terroristas e ficou socando os caras. E ele gritou o nome do time. É, ele parou, ele falou, eu sou Flamengo, caralho! Eu sou Corinthians, porra! Corinthians é mais ódio, né? Ele gritou aqui, basicamente, ele gritou aqui é Corinthians, porra! E aí partiu pra cima dos caras. Mas é do West Ham mesmo, pode crer, bem lembrado. Caraca. Esse devia ser o time dos brasileiros da Inglaterra, esse time aí. Se liga, tem aquele filme Hooligans, os caras são torcedores do, sabe, com o Frodo. Sim. Então, o jornalista vai pro meio do West Ham. É um time que tá sempre na segunda divisão, mas os caras adoram brigar, tá ligado? E eles têm um hino, acho que Blowing Bubbles. A gente devia fazer um hino do Jovem Nerd, pra galera cantar assim. O jovem, você que é nerd, adora um talco. Não, eu quero a versão Zé Ramalho. Canta aí, Guga. O hino mais bonito que eu já ouvi é do Top Gun. Ah, na guitarra. Vai ser um hino, é bonito. Mas eu prefiro Fly Into the Danger Zone. Nada, se eles realmente fizeram o Top Gun 2, Tom Cruise tá dizendo que vai rolar e tal, não sei o quê. A trilha sonora não vai se comparar, cara. Só se eles tocarem a mesma. Pois é. Seria foda demais. O riffzinho, o hinozinho tem que ter. Não, o riff vai ter. O hino vai ter, porque o hino é o hino mesmo. Kenny Loggins, cara, não, nada vai. E será que o exército paga direitos autorais pro Europe? Aliste-se. Paga nem fodendo. Eu tô com uma aba aberta aqui desde que a portuguesa falou sobre música paraguaia. Não, é sério, cara, porque... Você vai cantar Calopeira? Não, Rulito. Rulio Iglesias. Ah, ok. Mas ele é espanhol, não é paraguaio. Calma. Tudo tem seu tempo. Ok. Rulio Iglesias, como bem lembrado pela portuguesa, espanhol, ele cantava músicas de outros países também, inclusive. Ele cantava uma música chamada Lago Ipacaraí. Sabe qual é? Não. Lago Açu Ipacaraí. Aí, O sotaque é o melhor. Como é que é? Fez até aspirada. Lava Sul. Teve a aspirada. Pacaraí. Teve a aspirada. E eu acho que o nome da música, na verdade, é Recuerdos de Ipacaraí. A música é toda bonita e meu pai gostava pra caramba de Julio Iglesias, né? Assim como a maioria dos pais dos anos 80. Sim. Eu lembro que meu pai e minha mãe foram ver um show do Julio Iglesias no Clube do Flamengo. E ele ficou com a camisa do Flamengo. Ele cantou o hino do Flamengo? Isso é foda. O original? Cantou da galera. Então, aí teve uma época que meu pai morou no Paraguai, né? E aí foi eu, minha mãe e meu pai... Fomos conhecer o tal do Lago Ipacaraí, Azul, que ficava no Paraguai. Aí chegamos lá achando que ia ser tão bonito quanto a música, né? Chegou lá, não tinha porra nenhuma, velho. Puta lago feio do caralho. Nem então, o Rulito tava lá. Nem o Rulito. Como é que o Rulito faz uma música em homenagem a um lago merda? Porque tem países que você tem que agradar de algum jeito, gente. A parada é o seguinte, ó. A música, eu acho que a música, com toda certeza, quer dizer, toda não, 99% de certeza, não é dele. Teve uma época que ele ficou tocando músicas da América Latina. Sim. Por exemplo, eu acredito que Guantanamera seja uma música cubana, já que é de Guantánamo, né? Uma mulher de Guantánamo. E é uma música típica. É, tinha uma outra também que era El Pájaro Chogui, que contava... É o Pájaro Chogui. El Pájaro Chogui. Esse é o nome da minha próxima banda. Que contava a história. Olha que bonito isso. Contava uma lenda guarani de uma criança índia que subiu na árvore e aí a mãe dele chamou ele. E quando a mãe chamou, ele se assustou e caiu da árvore. Só que quando ele caiu, ao chegar no chão, ele não morreu. Ele virou um pássaro tchogui. A mãe perdeu o filho de todas as maneiras. Só... Mas foi bonito, pelo menos, de se ver. Ou não, isso foi também... uma transformação horrorosa. Tipo, a cara irmão. Do garoto virando bicho. Tipo, imagina, mesmo, os braços mesmo, crescendo lá, agora eu tô gritando de dor. Ninguém analisa os mitos assim, né? Pois é. Mas como é que é a música? Bonita? O Pájaro Chogui? É, canta aí. Ou Recuerdos de Pacaré? As duas. Ah, não sei cantar. Não tem cru, né? Quando vem visita aqui em casa, eu e a Bárbara, a gente tem o costume de fazer videokê. Nossa, Deus me livre. Depois de uma ou dois martinis, a gente começa a cantar. A gente pode cantar essa música, muito bonita. Adoro. Cara, programaço. Gente, adoro karaokê. Ai, ai, ai. Só vitórias. Cara, a gente foi no Japão, tinha um prédio de karaokê. Um prédio. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Não quiseram ir. Foi voto vencido. Amigo, eu ia pra karaokê e ganhava bilhetinho das velhas, tá? Torpedo. Guardanapos. Torpedo? As velhas te cantavam? É, mandava cerveja pra mim. Falava o quê? Falava o quê no bilhetinho? Broto. Ah, se quiser sentar aqui conosco, você é um pão. Animado. Caraca, jovem animado. É, meu amigo, isso. Uma vez a Bárbara tava junto, hein? É. Mas ela só ia dar um beliscãozinho na sua bochecha. Eu te ouço. Ela queria me dar camisa de seda, relógio de ouro, me fazer feliz. Era só tu fazer uma massagem no joanete. Trocar a fralda dela. O cara falou numa entrevista, nunca esquecerei. O repórter, acho que foi até a Glória Maria, perguntou, né, desse costume dele de não usar meia. Ele falou, umas canelas bronzeadas dessa, pra que eu vou usar meia? Esse cara é um mito. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.